foi um dos pilares construtores da empresa. Foi coordenador, diretor, apresentador, entregou corpo e alma de verdade ao projeto Itatiaia. Só como comandante do Rádio Vivo foram mais de 45 anos que você acabou de ouvir a despedida dele aí do programa. A Itatiaia está de luto e ao longo da nossa programação a gente ainda vai trazer os detalhes de velório, que será na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Inclusive Lino foi vereador por vários anos aqui em Belo Horizonte e também ao longo da programação a gente traz os detalhes do sepultamento, Eduardo. São 10 horas e 19 minutos, Tempero de Minas, o reality de gastronomia 100% mineiro. Uma disputa emocionante com alunos do curso de gastronomia do Senac. Tem episódio novo toda segunda, hoje é dia, hein? E toda quarta às 20h no canal YouTube e nas nossas redes sociais da Itatiaia. E você pode conferir os melhores momentos, conhecer os participantes, acompanhar as receitas vencedoras de cada episódio e até entrar na brincadeira reproduzindo os pratos aí na sua casa e compartilhando com a gente, tá bom? Tempero de Minas, uma realização do Senac com parceria da Itatiaia e também e Mercado Central. Você que já está participando pelo YouTube, comentando, lamentando a perda, será contemplado nesse intervalo interativo que começa em instantes e também ao longo da nossa conversa aqui no Dial. Você que quiser mandar um zap zap, uma mensagem de áudio, falando sobre algo que você gostaria de destacar em relação ao nosso Zélio Souza Barros, esteja à vontade no 9996-7074. E ao longo deste Rádio Vivo, nós vamos desfilar aqui opiniões, lembretes, lamentos de algumas pessoas que fizeram parte da história desse profissional na Itatiaia. Vamos começar com uma pessoa que foi produtora, depois foi repórter e seguramente uma das maiores parceiras de Zelino na Itatiaia. Olá, eu sou a Aparecida Ferreira e falo direto de Brasília nesse momento de muita dor e muita tristeza para toda a família Itatiaia e para o povo mineiro que acompanhou durante muitos anos o José Lino no rádio, o Rádio Vivo, uma voz extraordinária, uma inteligência brilhante. Que Deus receba o Souza Barros de braços abertos. Um abraço grande. Itatiaia, a rádio de Minas. Você sabe o que eu quero agora. Agora e toda hora eu só quero Adel. Adel que é dourada, macia e gostosa. Adel é temperada, suculenta e apetitosa. Adel é proteína suína de qualidade. Tempero é vacina. Ai, que delícia, ai, que gostosa. Supersom, mania de vender barato. Leite semil integral ou semidesnatado, 1 litro, 4,29. Macarrão Santa Malha, espaguete, ovos, 500 gramas, 3,99. Sorvete Gelac, 2 litros, 18,99. Cerveja Heineken, 600 ml, Oniway, 9,29. Refrigerante Antártica, 2 litros, 5,99. Esponja de aço, Assolan, 46 gramas, 1,25. Supersom, mania de vender barato. Tempero de Minas, o reality de gastronomia 100% mineiro. Uma disputa emocionante com alunos do curso de gastronomia do Senac. Tem episódio novo toda segunda e quarta às 20 horas no canal do YouTube e redes sociais da Itatiaia. E você pode conferir os melhores momentos, conhecer os participantes, acompanhar as receitas vencedoras de cada episódio e até entrar na brincadeira, reproduzindo os pratos aí na sua casa e compartilhando com a gente. Tempero de Minas, uma realização do Senac em parceria com a Rádio Itatiaia e também e Mercado Central. Sabe aquele toque mineiro que deixa qualquer receita muito mais gostosa? Isso é saudade demais. Uma linha completa de carnes suínas super saborosas, feitas para compartilhar com a família e com os amigos. Mais que um alimento, saudade é praticidade e afeto. É a mineiridade da carne suína que conecta o seu paladar ao coração. Saudade. O sabor de fazer bem feito. Sua carteirinha Unimed BH agora é digital e tá no seu celular. E se tá no celular, tá sempre com você. No trabalho, na viagem, no exame, na consulta. Não tem risco de perder nem de esquecer. Para acessar a sua, é só baixar o aplicativo da Unimed BH e clicar em carteirinha digital. E no app, você também pode marcar consultas, conferir a rede de atendimento e muito mais. Unimed BH. A tecnologia nos une. Cansado e sem energia para os melhores momentos da sua vida? Recupere a sua disposição, confiança e libido com os suplementos da Caipó, totalmente natural, feito com uma poderosa fórmula de ervas da Amazônia, para você aproveitar sem contraindicações. Basta tomar duas vezes ao dia para que sua energia, libido e disposição estarem 100%. Não fique na mão, compre pelo site e aproveite o frete grátis e desconto de 50% na segunda unidade. Saiba mais em arroba Caipó Amazônia. Você está ouvindo a Itatiaia, 23 premiações Top of Mind, como a rádio mais ouvida e lembrada na categoria liderança. Itatiaia, a rádio de Minas. A Araújo informa. Precisou? Tem Araújo no WhatsApp 3270-5000. Liquida Azão Araújo, tudo pra liquidar total. Aproveita! Apta Nutri Premium 3, R$63,99 cada na compra de dois. Fralda Pampers Premium Care Pants, R$59,99. Fralda Hugs, roupinha Supreme Care, R$45,89. Kit 3CM, shampoo mais condicionador, R$17,99. Agora também no WhatsApp, Liquida Azão Araújo. Você vai ficar de boca aberta. Araújo. E agora é hora, diz daí que eu te ajudo daqui. Fala, ouvinte. Oi, Assi, eu sou a Joana, tenho reumatismo e por causa disso sofro com dores nos braços, sem falar dos inchaços que me incomodam muito. Consegue me ajudar? Claro, dona Joana, tome cartilagem C2 da Francis Life, ele é nota 10 quando o assunto é dor, não é, Kleber? É isso mesmo, meu amigo Assi. E além disso, é importante entender que o reumatismo atinge as articulações, cartilagens e tendões, sendo necessário a reconstrução desses três fatores. E o cartilagem C2 da Francis Life pode sim ajudar nessa tarefa. É só ligar 0800-771-4646 e comprar o seu. Além de agir regenerando as cartilagens, o cartilagem C2 conta com um poderoso colágeno tipo 2 e uma bomba de vitaminas que age no ponto da dor, lubrifica as articulações e reduzem as inflamações. Então ligue 0800-771-4646 e compre com frete grátis, né, Si? Ou seja, cartilagem C2 é para quem tem dor, seja artrose, dores nas costas, joelhos ou artrite. E olha só, Si, as 100 primeiras pessoas que ligarem vão ganhar 70% de desconto e o gel Chronic Life. Você passa ele na região da dor e sente já aquele alívio. 0800-771-4646. Jurubeba Leão do Norte, qualidade insuperável. Jurubeba Leão do Norte informa a hora certa. 10:27. José Lino Souza Barros, para mim, era a voz do rádio. Não apenas pelo timbre inconfundível dele, mas pela ética, pela competência com que ele conduziu diariamente durante décadas, né? O Rádio Vivo, esse programa histórico do rádio mineiro e brasileiro. A gente sempre dizia que o Lino e o Rádio Vivo, eles iam pro Guinness, né? O livro dos recordes. O Lino é, para mim, a voz de ouro do rádio, a voz de ouro da comunicação, de um tempo impecável, né? Do jornalismo. Por isso, para mim, foi uma imensa honra quando ele me convidou para participar da bancada do Rádio Vivo. E eu me lembro muito bem que ele disse assim: Daniela, aqui não tem censura, aqui a gente faz jornalismo. Então, esse era o José Lino, né? E para mim foi um aprendizado enorme poder estar toda sexta-feira durante anos ao lado dele, na bancada do Rádio Vivo. Eu aprendi muito sobre ética, sobre respeito ao ouvinte em primeiro lugar. E eu posso dizer que eu fiz do mestre um colega e ganhei um amigo. O Lino vai fazer uma falta imensa para todos nós, né? Para os amigos e para os ouvintes do Rádio Brasileiro. Esta a jornalista Daniela Zuppo, 10:28. Agora... Aquele recado para você que ainda quer cuidar dos dentes antes do carnaval para ficar mais tranquilo, né? Você tem que ligar 3344-4444. Não feche orçamento sem antes passar na Implante Já. Lá, o raio-x é grátis e você divide o tratamento em até 20 vezes. Ligue agora 3344-4444. Você marca uma consulta com o Dr. João Paulo Petruccelli, que é o mestre dos implantes. Implante Já, ligue já, faça já. Sorria já. 3344-4444. Próxima Santa Casa, pertinho de você. Implante Já, transformando sorrisos. 10h29, trânsito. Fabiano Frade, bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que acompanham o Rádio Vivo. E neste momento, a rodovia Fernão Dias, em Estiva, no sul de Minas, completamente fechada no sentido São Paulo. Houve um tombamento de uma carreta e a informação de uma pessoa com ferimentos leves e outras duas estão feridas gravemente. Inclusive, a informação da concessionária que administra o trecho, que as duas pessoas em estado grave foram encaminhadas para um hospital em Pouso Alegre, pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros. E por falar do Corpo de Bombeiros, que encerrou há pouco um trabalho em Além Paraíba, onde um ônibus que levava um time de futebol de adolescentes tombou na madrugada desta segunda-feira e, infelizmente, três dos jogadores do time morreram, mas um adulto que acompanhava esse time que estava em uma partida no Rio de Janeiro e voltava para o Rio de Janeiro depois de uma partida na passagem ali por Além Paraíba. O clube é o Sport Clube Vila Maria Helena e a informação, portanto, de morte de um time de futebol, três pessoas de um time de futebol, mais um adulto que acompanhava esse clube. Já na capital dos mineiros, ainda continua a interdição no anel rodoviário, chegada ao Califórnia, como a Itatiaia vem acompanhando. Desde cedo, uma carreta tombou na via, segundo informações apuradas pelo jornalismo da Itatiaia, carregada com alho, vinha da Argentina e está sendo agora feito o transbordo da carga, ainda com muita complicação no trecho, interdição de uma faixa. E, Eduardo, daqui a pouquinho eu vou entrar para trazer uma situação de uma atualização que mexeu também com o noticiário desta manhã, que é uma carreta que pegou fogo na sexta-feira, que ainda está atrapalhando o trânsito. A gente vai contar essa história daqui a pouquinho, viu, Eduardo? Ô, René Dentes, fale para nós, enquanto filósofo e psicanalista, o que é para você o sentido da morte? Então, Eduardo, a morte realmente é o inexplicável, né? Nós fizemos muitas teorias, a humanidade fez muita teoria sobre a morte, sobre o sentido da vida, mas nenhuma definitiva. Nós temos crenças, nós temos alguns pensamentos que nos aliviam, mas no caso de pessoas como José Lino, é muito importante destacar o legado, né? Então, o diálogo que ele deixou como herança, as conexões, tantas e tantas pessoas que ele influenciou e contribuiu, sem dúvida nenhuma, para um Brasil, uma Minas Gerais, um mundo melhor. Então, um legado de uma vida bem vivida é o que nos ameniza um pouco nesse momento duro. Ô Viegas, vê uma história do Ceará que é pra gente poder ficar de boca aberta, por favor. Sim, de um pai que recebeu o terceiro diagnóstico de câncer após perder três filhos para esta doença. O nome dele é Regis Feitosa Mota, ele tem 53 anos e foi diagnosticado com câncer, mas ele tinha perdido os três filhos em um intervalo de 4 anos. E aí, sem acreditar nessa história toda, ele foi investigar o que estava causando a morte na família dele e também tantos diagnósticos de câncer e descobriu uma síndrome rara, hereditária, pouco conhecida no Brasil. O economista é portador de uma síndrome que chama Li-Fraumese, LFS. É uma doença que é causada por uma mutação genética que aumenta a probabilidade em até 90% nas chances de portadores desenvolverem câncer até os 70 anos, ou seja, em pessoas mais novas, né? Regis, que faz tratamento para leucemia linfóide crônica, então ele já tem câncer no sangue, e para linfoma não Hodgkin, que é um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático, ou seja, a vida toda batalhando contra o câncer, e os três filhos mais jovens já perderam a vida. Advogado especializado em direito imobiliário, Kênio Pereira, que nos honra com a visita aqui hoje. Ô, Ken. Pois não, Eduardo. Você imaginou um negócio desse, Ken? Realmente, é uma surpresa, né? Três filhos mortos pela doença e você também tem. Aí você fala, peraí, deixa eu investigar o que é isso. É muita falta de sorte, né? É, mas são coisas. Ô, Ken, a gente tá com um cenário diferente hoje em função da triste notícia, mas você veio aqui para dar um recado importante para as pessoas, para os vereadores, para a prefeitura. Vem aí, semana que vem, uma mudança que pode dificultar a obtenção da casa própria em Belo Horizonte? Com certeza, porque semana que vem, dia 6 de fevereiro, entra em vigor o artigo 356 do plano diretor. O que quer dizer isso? Vai acabar o período de transição do plano diretor em relação ao coeficiente de aproveitamento. Até agora, era possível, né, uma construtora, quer dizer, na área do contorno, construir até 2,7 vezes a área do terreno, ou seja, cada 1.000 metros, poder fazer 2.700 metros quadrados de construção. O arquiteto, né, com a certa habilidade, ele consegue construir até 3.000 metros quadrados. O que acontece com o plano diretor tem como base, Eduardo, é tirar o potencial do proprietário do imóvel para vender de novo. Então, as pessoas acham que a prefeitura criou o plano diretor para reduzir o volume de construção. Isso é uma inverdade. Tirou o seu potencial e vende até 5 vezes a área construída. Então, com isso, a prefeitura está encarecendo de maneira drástica a construção em Belo Horizonte. Tanto é verdade que as cidades do entorno estão crescendo muito mais que BH. Nova Lima, Santa Luzia, Lagoa Santa, Sabará, né? Então, são cidades do entorno de BH, Vespasiano, que tem um tratamento mais amigável com a construção civil e gera mais emprego, mais riquezas. Então, na prática, a partir de 6 de fevereiro, caso o prefeito não crie um decreto para prolongar, até em função da pandemia, que a pandemia parou o mercado por 2 anos, o que vai acontecer, gente? Aquela construtora que conseguia fazer até 3.000 metros quadrados sem pagar para a prefeitura qualquer acréscimo, agora ela vai pagar o acréscimo de 1.800 metros quadrados de acréscimo como outorga onerosa, Eduardo, e isso vai acrescentar um valor de 9 milhões nessa obra. Então é o seguinte, o preço do apartamento vai aumentar 30% no mínimo em relação a essa outorga que vai pagar para a prefeitura. Então, na prática, essa lei só veio a prejudicar a população, encarecer o preço da casa própria de maneira drástica, desestimular a construção na capital mineira e beneficiou todas as cidades do entorno, porque as construtoras estão preferindo construir fora de BH e grande parte da população está morando fora da área central, ou seja, está sobrecarregando as vias públicas, o transporte urbano e prejudicando a cidade como um todo. O senhor considera viável que um agente público, quem sabe um vereador, ou quem sabe alguém do povo, como um advogado, ingresse com uma ação pedindo à justiça que suspenda a vigência desta alteração? Ótima colocação, Eduardo. A Câmara Municipal e o presidente lá, o Gabriel, já está montando uma ação, uma ADIM, uma ação direta, né? Alegando que é inconstitucional o artigo que prevê que o plano diretor só pode ser mudado a cada 8 anos. É uma coisa absurda. Então, quem fez o plano diretor quando foi em 2019, criou um engessamento para poder manter essa lei inalterada por 8 anos. Isso fere a lógica, fere o princípio constitucional, fere a prerrogativa da Câmara. Porque, olha só, a legislatura que foi aprovada em 2019 fez a lei. E, logicamente, que a Câmara, hoje, os vereadores, têm direito de aperfeiçoar a lei e fazer uma alteração. E não pode a Câmara anterior criar uma situação de impedir que essa lei venha a ser aperfeiçoada para evitar o prejuízo para a população. É sério, vamos amanhã ouvir aqui, se Deus quiser, o Gabriel Azevedo, que é o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Até semente, gente boa. Precisou, é só chamar no Zap Zap. A Araújo Entrega, você pode tirar na loja. O número que você já conhece, 3270-5000, 3270-5000. Tudo em todo lugar, Araújo tem. Salve na sua agenda, 3270-5000, sangue bom. Ô Viegas, essa vai fazer quem não tá sentado cair. É, pois é, Adô. É a Cássia Kiss, né? Mais uma vez, ela chegando com uma informação que a gente fica chocado da forma como ela trata as questões, né? Ela dizendo que ela está sendo ré por homofobia, porque ela deu algumas declarações infelizes, para dizer o mínimo, e agora e vai ter uma indenização, caso a justiça concorde que ela teve falas homofóbicas, né? Ela participou de uma live e ela disse que homem com homem não dá filho. E que isso poderia causar a destruição das famílias. Só que agora o contrato dela com a Globo, a emissora, mudou a forma de fazer os contratos. Ao invés de ser um contrato anual e ela receber mensalmente, ela tem um contrato por trabalho. E ela dizendo que, como ela está desempregada, o valor seria muito alto para que ela pudesse quitar, né? O valor de R$250 mil por danos morais coletivos é o que está pedindo o grupo Arco-Íris dessa cidadania LGBT. E aí os advogados dela dizendo que, se ela pagar esse valor, esse montante, ela não consegue arcar e subsidiar todo o sustento da família dela. Kênio, nas suas querências advocatícias, no âmbito dos imóveis, você costuma encontrar fatos assim que a pessoa sabidamente tem dinheiro, mas fala que não tem para pagar um condomínio, por exemplo? Acontece com muita frequência. A pessoa fala que não tem dinheiro para nada, mas viaja para Disney, compra carro zero, né? Faz realmente gastos excessivos, mas na hora de cumprir com a obrigação, alega que realmente não tem condições. Acontece com muita frequência isso. É leviandade de nossa parte, René Dentes, imaginar que ela tem dinheiro sem saber da vida dela? Olha, ou os sinais de riqueza são evidentes? Eu acho que não é leviandade, não. É o óbvio, né? Porque são muitos anos, né, de trabalho com uma remuneração que, vamos combinar, não deve ser muito baixa, né? Então, as pessoas têm que tomar cuidado com o que falam, né? E a consequência dessas ideias, né? Porque nós vemos um país que tem algumas garantias constitucionais e algumas, alguns caminhos, né, que não podem ser desviados, né? O amigo seguramente conhece mais de Lacan do que eu, mas uma, sim, frase dele me é muito cara. Todo ato tem que ter consequência, né? Exatamente. Então, tem que lembrar que pessoas sofrem por homofobia, pessoas sofrem por preconceitos. E uma pessoa pública, ela tem mais responsabilidade ainda, não é, Eduardo? São 10h40. Jerusa Durumon está conosco para lamentar a grande perda. Bom dia. Embora o dia hoje tenha amanhecido mais triste, com a notícia do falecimento do mestre José Lino, que me recebeu com todo amor e carinho no Rádio Vivo durante 5 anos, tivemos juntos. É até difícil de falar. Ele para mim foi um mestre, me ensinou muita coisa, me acolheu com amor. É uma perda irreparável. Mas é isso, obrigada, José Lino, por tudo. Que Deus te receba de braços abertos. Um abraço a Cristina, ao Marcelo. Um beijo, pessoal. 10h41. Você financiou um carro, uma moto ou um caminhão e as prestações estão muito altas e atrasadas? Por isso o banco está ameaçando tomar o seu bem. Você vai ter que ligar ou mandar um WhatsApp para ter uma alternativa de resolver a sua situação. 2566-2701, na solução consultoria, você vai entender como quitar a sua dívida ou pelo menos reduzir o valor da prestação. Você pode estar pagando juros abusivos sem saber. Ligue 2566-2701 e fale com um consultor. Para você que é ouvinte da Rádio Itatiaia, o cálculo dos juros é de graça. Não dê o seu suado dinheiro pro banco. Ligue ou mande um WhatsApp, solução consultoria 2566-2701. 10h42, o advogado Kênio Pereira está lembrando aqui que não é só quem vai comprar um imóvel novo que vai ser prejudicado com essas mudanças no plano diretor. É um fato interessante, porque o plano diretor engessou a cidade, impede que ela se renove. Logicamente, ninguém vai derrubar um prédio antigo, fazer um outro para construir menos do que já foi edificado aqui no local. Agora, um fato interessante, Eduardo, são os hospitais. A tecnologia, os hospitais têm que avançar e têm que ser reformados. E grande parte do nosso equipamento hospitalar tem mais de 40 anos. E o plano diretor criou uma situação que impede que esses hospitais venham a ser reformados. Porque é o seguinte, antigamente, né, o programa da Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária, era um, há 40 anos. Hoje, um hospital vai ser reformado, eles exigem que o corredor, que tem 90 centímetros, passe a ter 1,20 m. Que um banheiro, os quartos dos leitos, que seria um banheiro normal, passa a ser um banheiro especial para cadeirante. Ou seja, uma reforma simples tem que derrubar o hospital praticamente. Então tem hospitais que não estão sendo, não estão conseguindo ser reformados, modernizados, por engessamento da lei que reduz o coeficiente. E logicamente essas mudanças de aumento do corredor, aumento dos banheiros, é impossível, porque se não pode construir mais, tem uma redução do potencial de construção, não há como reformar, e isso engessa a evolução da nossa cadeia hospitalar e prejudica a população como um todo. Então, o plano diretor tem que respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, e não pode exigir obras posteriores a uma lei que já foi aprovada anteriormente. São 10h44. O Fred Albuquerque é outro a lamentar a partida do Juscelino Souza Barros. Muito difícil gravar neste momento, né? Pela passagem do meu querido Juscelino, um cara que trabalhei com ele durante 8 anos, passei a me apaixonar pelo rádio por conta dele, foi ele quem me levou para Itatiaia. Esse momento é muito difícil falar, sou grato eternamente, não só pelo quanto ele me ensinou profissionalmente, mas pela grande amizade que fizemos. Que Deus o acolha muito bem, Zelino, vá com Deus. Itatiaia. ABC, o atacado dos atacados com ofertas imbatíveis. Açúcar Delta 5 quilos, 13,99. Pernil suíno com pele e osso quilo, 11,98. Contra filé bovino quilo, 39,50. ABC Atacado e Varejo, seu melhor parceiro. Você que sofre com falta de ereção, ejaculação rápida e falta de desejo sexual, saiba que tem tratamento. Não deixe que essas doenças evoluam e se tornem permanentes, destruindo o seu casamento, relacionamento e autoestima. Não perca mais tempo. Consultas a preços promocionais com todos os exames incluídos. Master Medical Group. Ligue agora. 4020-8811. 4020-8811. Médico responsável, Dr. Maurício Silveira. CRM 73872. O mercado de trabalho exige profissionais bem preparados. E a plataforma PROA é um curso profissionalizante gratuito e online que une formação comportamental com atividades que simulam o mercado de trabalho. E aí, quer conquistar o seu primeiro emprego? Inscreva-se em proa.org.br. Vem pro PROA! Renault agora é Carbel! A Carbel Renault faz de tudo para você sair de carro 0 quilômetro. Aqui você compra Duster e Oroch no plano sob medida e fica 1 ano sem pagar nada. É, 1 ano sem pagar nada. E ainda tem melhor avaliação do seu usado, emplacamento grátis e IPVA 2023 total pago. Só quem é líder de vendas pode fazer isto. Carbel Renault, nunca compre um Renault sem consultar a Carbel. Consulte condições, juntos salvamos vidas. Você financiou um carro, moto ou caminhão? Não está conseguindo pagar ou está achando o valor das parcelas muito alto? Preste atenção neste recado e saiba como reduzir o valor da sua prestação. Você pode estar pagando juros abusivos sem saber. Pague o justo e não devolva seu veículo para o banco. Ligue agora ou mande um WhatsApp, que o cálculo dos juros será gratuito para você. 2566-2701, 2566-2701, 2566-2701. Um sono gostoso você vai ter com colchões Doraflex. Acordar bem disposto, seu prazer em dormir com colchões Doraflex. Colchões com garantia Doraflex. Conforto e qualidade que você sempre quis. Colchões Doraflex você vai ter. A garantia de um bom dia. Agora é Nissan. O ano novo tá aí. E com ele vem muitas oportunidades. Então garanta já o seu Nissan com preços imbatíveis da Carbel Japão. Novo Nissan Kicks 2023 a partir de R$108.990 mais taxa zero. E nova Nissan Frontier 2023 a partir de R$229.000. Consulte condições e aproveite. Este é o momento do melhor negócio. Carbel Japão, na Contorno e na Barão, no trânsito Escolha a Vida. São 10h47. Estamos agradecendo as incontáveis manifestações de pesar, de solidariedade de ouvintes das mais diversas origens, né? Jornalistas como Sérgio Moreira, como Mário Brito, como o Ivan Drummond, ouvintes como Zé Teixeira Mutum, tradicionalista lá do Barreiro, desembargador Vanderlei Paiva, o Dr. José Murilo Procópio, grande advogado, vice-presidente do GATO. a eles o nosso muito obrigado. E o Antônio Aquiles, outro jornalista que fez história aqui fora de Minas, também quer falar. Tô aqui com saudade já do Lima, com quem trabalhei, com quem estive Buarque, no Rádio Vivem várias vezes. Eu estive no Rio de Janeiro, visitei no estúdio da Rádio Mundial. Bom, o Zé Lino, todos nós estamos com saudade dele, mas temos um respeito enorme, uma gratidão enorme pelo trabalho que ele fez para as pessoas e pelo talento que ele disponibilizou. Um abraço para a família, todas as nossas saudades. Obrigado a Laura, grande advogada de Justinópolis. Hermes Pardini, exames, vacina, e no Hermes Pardini tem tudo isso e muito mais, tanto nas unidades quanto pelo Saúde Móvel, que leva a saúde onde você estiver. Curta as férias com a saúde em dia, é muito mais divertido. Para saber mais, é hermespardini.com.br. Oswaldo Diniz, bom dia. Bom dia, Eduardo Costa, agora 10:49. Primeiramente, sentimentos, né, para Ana Cristina Novato, para todos os familiares do Zé Lino, pela passagem, né, desse ícone do rádio mineiro. E aqui, Eduardo, vamos falar de uma coletiva da Polícia Civil que terminou há pouco aqui no DHPP, trazendo detalhes de um homicídio impressionante. A gente vira e mexe, acostuma acompanhar casos de violência doméstica em que a mulher é a vítima e o homem é o autor. Aqui foi o contrário, relacionamento abusivo em que essa diarista de 40 anos batia muito no companheiro de 50 anos, um operador de máquinas identificado como Marcos Antônio Soares. É, tudo muito em função de ciúmes, né? Pequenos problemas ali que geralmente resultavam em agressão. E no dia 6 de novembro do ano passado, o corpo dele foi encontrado concretado ali na ocupação Rosa Leão, na região norte de BH, e de acordo com a investigação, a diarista ficou incomodada porque viu algo no telefone celular dele, foi com ciúmes, houve uma discussão, ela mais forte que ele fisicamente sentou em cima dele na cama, enforcou, usou um pano também, um fio de carregador para terminar de enforcar o companheiro, foi para a igreja, sentiu-se absolvida por Deus pelo que fez, de acordo com a investigação, e voltou para casa e resolveu concretar esse corpo embaixo da cama. Dormiu na cama de casal por cerca de uma semana, mas o filho dele, de um outro relacionamento adulto, ele começou a pressionar para saber do pai. Aí ela então levou os filhos que ela tinha com ele, né? São três, um adolescente e duas crianças. Levou então os três filhos para casa do pai dela e sumiu. O pai voltou na residência para buscar roupas para essas crianças e percebeu muitas moscas no quarto, porque o estado gasoso do corpo incha, estufa, e ali parte do corpo percebido, então o corpo encontrado no dia 6 de novembro, e ela fugiu. Foi encontrada na semana passada em Vespasiano, na Grande BH, na casa do pai. Presa, está à disposição da justiça e para a investigação ela não demonstrou nenhum arrependimento e assumiu o crime, viu, Eduardo? Eita, mundo de meu Deus. Saúde, Oswaldo. Abraço. Ô, Fabiano Frade, conta uma aí, que a gente tem que tomar chá de camomila pra aguentar. Conta mais uma do anel, Fabiano. Pois é, ô Eduardo, a situação é a seguinte. Hoje pela manhã, quem passava pelo anel rodoviário, sentido Rio de Janeiro, encontrava um trânsito muito complicado, pelo menos 5 quilômetros de congestionamento, bem depois ali da Via do Minério, quase embaixo mesmo da Via do Minério, mas no anel rodoviário sentido Rio de Janeiro. A gente tem imagens na live, imagens recuperadas da manhã, mas neste momento continua o mesmo cenário. A carreta pegou fogo na sexta-feira, está neste momento tendo um transbordo de carga, outros dois veículos pararam ali para ajudar. E agora é o seguinte, a nossa reportagem entrou em contato com a Via 040, que nesse trecho é responsável pelo anel rodoviário, que nos contou o seguinte, que logo que aconteceu este incidente com a carreta, que a carreta pegou fogo e tudo mais, o motorista não ficou ferido, ainda bem, a empresa, ela foi solicitada a retirar a carreta. Nesses casos, a explicação é de que o dono do veículo tem que tirar o veículo do local, apesar de ser um trecho concessionado. E acontece o seguinte, Eduardo, até agora, essa empresa não retirou a carreta. A Via 040, que é a concessionária que administra o trecho, vendo essa situação no sábado, acionou a Polícia Militar Rodoviária. No domingo, essa turma chegou aí para fazer o transbordo de carga e até agora a carreta que pegou fogo continua na faixa da direita. Neste momento, o trânsito não aperta tanto, porque o fluxo já dá uma melhorada, mas a cada momento em que o trânsito dá uma apertada, como agora no final do dia, se essa carreta estiver lá, o trânsito vai ficar difícil. Então, olha que situação complicada, hein? Como é que a gente tem uma situação difícil na cidade? O anel rodoviário é da Polícia Militar Rodoviária, é da Via 040, tem o apoio de vez em quando da BH Trans, mas no final das contas, acaba não sendo de ninguém. É com você. E é a área de jurisdição do DENIT, que é uma empresa, é de todo mundo, mas não é de ninguém. Ô, gente, eu sou de todo mundo e todo mundo não me quer bem, é o anel. Ô, René Dentes, como é que você trabalha no rádio, 40 anos, com um anel rodoviário, sem falar palavrão, ele me conta? Pois é. É difícil, né? Porque todo dia tem um problema e as soluções não vêm, né? A área de escape não é todo dia que aparece, né? Às vezes a gente tem um alento, mas as notícias ruins são muito maiores, né? Ô, Viegas, conta essa do casal que o Chá Revelação para ver se o Kênio e o Renê me ajudam. Inclusive, eu vou ter que pedir a ajuda do YouTube, né? Porque a gente vai ter que mostrar o vídeo, porque de fato é inacreditável. Quando você lê a notícia, você fala, meu Deus, tem que ir lá conferir para ver se é verdade. No último final de semana, um casal brasileiro que fez um chá revelação inusitado, o vídeo tá bombando na internet, já são quase 1,5 milhão de visualizações nas redes sociais. Porque é o seguinte, gente, pra quem não tá assistindo, né? Eles vão ao banheiro, pegam uma privada e aí apertam a descarga. Se sair a água tingida de azul, é menino. Se sair a água tingida de rosa, é menina. E quando parece, né, que é o pai e a mãe, só mostra os dedinhos ali, apertam a descarga, sai um líquido azul, ou seja, vai ser Ravi. O nome da criança é esse que tá correndo na rede social. E pedi, inclusive, a Alvindo, que ela é mais atenta a isso com a internet até do que eu, para caçar e achar o original do vídeo. Ela achou o pai postando esse vídeo. Ele postou no TikTok, mas já tá em todas as redes sociais. E ele não conta lá por que escolheu fazer o chá revelação dentro de um banheiro. O pessoal pergunta para ele, né? Poxa, nascimento de uma criança, uma coisa tão bonita, tão diferente. Por que o banheiro? A gente vai ficar com essa curiosidade até que ele se manifeste e conte por que eles escolheram fazer chá revelação no banheiro. Agora, cada um inventa um jeito pra ser diferentão, né? Lembra da cachoeira? Nossa. Que deu multa, questão ambiental. Tingir a cachoeira. Pois é. Ô, Kênio, o mundo tá acabando. Eu, como diria minha mãe, já acabou. Realmente tá vendo uma evolução, né? Impressionante a internet dar voz pra todos, né? Ô, Kênio, muito obrigado pela visita e você gostaria de só de frisar que você não está aqui pedindo mudança do plano diretor pra defender a construtora. De forma alguma. Tá acontecendo que vai crescer a casa própria pra população em geral. E a construtora não tem nada a ver com isso. É porque você tem a sua casa, você quer vender seu imóvel que vale mais. O plano diretor vai reduzir o preço desse imóvel e a prefeitura vai ganhar em cima do que ela não contribuiu. Esse que é o ponto básico. Quem vai ser prejudicado é a população com a redução de construção no Belo Horizonte, com o aumento do desemprego e com a queda de arrecadação de impostos. Então, na prática, a população que é prejudicada com custo mais alto, a casa própria, com o plano diretor, gerando outorga onerosa caríssima. Muito obrigado pela visita, advogado Kênio Pereira. Agradecendo também a sua visita de toda segunda, meu caro René Dente. Revelação do sexo no vaso sanitário é demais, René. Pois é, Eduardo. Eu acho que hoje nós estamos vendo um momento em que as pessoas estão muito parecidas, né? Fazem as mesmas coisas, mas aí precisam inventar coisas assim totalmente inusitadas para aparecer na internet. Um vídeo desse viraliza e dá muitos likes, né? Até domingo, até segunda que vem. Até segunda que vem. Arroba a todos. Arroba Dentes Renê, TZ. Obrigada, Renê. A Nair Prata é uma professora universitária que foi produtora do Rádio Vivo, que tem uma história brilhante enquanto pesquisadora do rádio no Brasil inteiro. E ela está também conosco para lamentar a passagem do José Lino Souza Barros. Dia muito, muito triste para o Rádio Mineiro com a partida do querido José Lino Souza Barros, um dos comunicadores mais completos que eu já conheci. Comecei a trabalhar com Lino em 1987 na produção do Rádio Vivo, quando Aparecida Ferreira foi designada para a cobertura da Assembleia Constituinte em Brasília. Eu fiquei ao lado dele por 14 anos e fui premiada com uma experiência de afeto, companheirismo, profissionalismo e profundo conhecimento da linguagem radiofônica. Como eu aprendi ao lado de Zé Lino? Ficamos amigos e as nossas famílias também ficaram amigas. Além da Itatiaia, trabalhei com o Lino na Câmara Municipal quando ele foi vereador. E ele foi meu padrinho de casamento. quanta vida juntos. O Rádio Vivo foi o primeiro talk show de Minas Gerais, criado pelo Lino, e foi ao ar pela primeira vez em 15 de novembro de 1976. Durante 45 anos, foi a voz poderosa do José Lino que, aqui na Rádio Itatiaia, cumprimentou os ouvintes com a tradicional e querida saudação. Bom dia, uma bela manhã para você. E como eram belas as manhãs do Rádio Vivo. Notícias, participação dos ouvintes, músicas, prestação de serviço, bom humor, casos engraçados. José Lino deixa uma marca indelével no Rádio Mineiro. Vá em paz, meu amigo querido. Deus te receba de braços abertos. Nós vamos pro noticiário com a Kátia, mas antes, tem quatro participações dos ouvintes pelo Zap Zap. Bom dia, família Itatiaia. Sou ouvinte da Itatiaia, 52 anos, e hoje o rádio está mudo. Perdemos José Lino. Deus ganha um grande personagem lá no céu. Alô, bom dia. Uma ótima manhã para você. Setembro, mês da Bíblia. Eu cresci com os meus avós, ouvindo os meus pais, meus tios, e agora eu adorava ouvir o programa do José Lino, na qual eu vi até o último dia, até a sua despedida. Restarão saudades. Aqui é o Daniel, do Bom Sucesso. Oi, Eduardo. É Nilo que tá falando aqui de Belo Horizonte. É com muito pesar que a gente recebe essa notícia. Acompanho José Lino há muitos anos também, a Itatiaia junto, e todos vocês. Que Deus conforte todo o coração de todos vocês e da família dele, tá bom? Um abraço aí, fiquem com Deus. Bom dia, Eduardo. Aqui é a Vera do Primavera, em Birité. Que tristeza, o Zé Lino, eu levei um susto. Que Deus conforte toda a família Itatiaia e os ouvintes, porque foi uma perda muito grande. Nosso Deus, tchau. Itatiaia. Urgente. 11 horas, 1 minuto em Belo Horizonte. 26 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar 74%. A B3 em alta de 0,23%. A equipe econômica do governo de Minas Gerais apresenta neste momento no auditório do BDMG, na região central de BH, o balanço orçamentário do ano de 2022. Segundo dados do governo de Minas, no ano passado o estado arrecadou mais do que gastou. Os dados foram explicados pelo governador Romeu Zema. A nossa dívida, quando nós assumimos o estado, representava 190% da nossa receita corrente líquida. Esse 190% em números redondos, depois de 4 anos, reduziu para 150%. Então, nosso desafio ainda é muito grande. Num discurso de cerca de 7 minutos, o governador Romeu Zema, além dos dados financeiros do balanço orçamentário do estado, saudou as famílias de Antônio Anastasia, que perdeu nesta segunda-feira a mãe, e também de José Lino Souza Barros, radialista, jornalista, histórico da Itatiaia, que morreu nesta segunda-feira aos 86 anos. Repórter João Felipe Loli. A gente atualiza agora o caso Daniel Alves. Paula Zeredo. A defesa do jogador Daniel Alves entrou com recurso pedindo que o jogador responda em liberdade à acusação de ter estuprado uma jovem numa boate em Barcelona, na Espanha, no final do ano passado. De acordo com o jornal El Periódico, o pedido foi entregue agora pela manhã no 15º Tribunal de Instrução de Barcelona. Segundo os advogados do jogador, a análise do recurso pode levar até um mês. Daniel Alves está preso desde o dia 20, quando prestava depoimento. A juíza responsável pelo caso viu contradições nas declarações do atleta e acatou o pedido do Ministério Público de prisão preventiva sem fiança. Repórter Paulo Azeredo. Agora as informações de trânsito. Avenida Cristiano Machado, neste momento com dificuldade para o motorista que segue em direção ao centro. Em cima do viaduto ali sobre o anel rodoviário, tem neste momento uma complicação. Um motociclista caiu no local, trânsito congestionado, bombeiros acionados para esta ocorrência, portanto, na altura do bairro Concórdia, em cima do viaduto no sentido centro. Já na Avenida Cristiano Machado, em outro ponto, a chegada a Valdomiro Lobo, também com dificuldade, tanto na chegada ao sentido centro quanto quem vai no sentido MG10. Repórter Fabiano Frade. O que você tá fazendo aí na internet? Eu tô aqui pesquisando sobre alarmes. É que eu queria instalar um antes da gente se mudar de casa, sabe? Ai, que ótimo. E quais são as opções? Bom, eu dei uma olhada aqui e o mais inovador é o da Verisure. É aquele da placa vermelha que tem em todo canto da cidade. Você já reparou? Ligue 0300-5050-280 ou acesse verisure.com.br e instale o seu alarme monitorado agora mesmo. Verisure. Protegemos o que realmente importa. O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, decreta luto de 3 dias pela morte de José Lino Souza Barros. Lino, 86 anos, morreu na madrugada de hoje em casa de causas naturais. A PUC Minas também lamentou a notícia do falecimento de José Lino e destacou que a universidade, por meio de seus professores e gestores, foi acolhida em seu programa inúmeras vezes para entrevistas sobre temas diversificados à pauta diária do jornalismo. O Atlético Mineiro também lamentou profundamente a morte de Lino e destacou tantos momentos históricos, entre eles as emoções da vitória do Atlético contra o Botafogo no Maracanã, que deu título ao clube em 1971. E o fundador da Rede Itatiaia, Emanuel Carneiro, também se manifestou. Vamos ouvir. Acima de tudo, um amigo, um profissional competente. Eu sempre gosto de lembrar que o José Lino vai ser inesquecível na Itatiaia por muitos motivos, mas um deles é essa vinheta que vocês ouvem nas jornadas esportivas, nos programas esportivos, identificando a Rádio Itatiaia, que é aquele Itatiaia. Aquela é uma voz distorcida do José Lino. De todas as maneiras, fica aqui o nosso pesar, a nossa amizade eterna e um agradecimento pelo tempo que o José Lino passou diariamente na Itatiaia. Ele foi uma figura muito importante, fundamental na construção dessa imagem maravilhosa que a Itatiaia tem junto ao seu público. Descanse em paz, José Lino. O corpo de José Lino começa a ser velado nas próximas horas na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo. Você está ouvindo a Itatiaia. 23 premiações Top of Mind, como a rádio mais ouvida e lembrada na categoria liderança. Itatiaia, a rádio de Minas. Araújo informa. Precisou? Tem Araújo no WhatsApp 3270-5000. Jurubeba Leão do Norte, qualidade insuperável. Jurubeba Leão do Norte informa a hora certa. São 11:06. Todos os dias nesse horário eu pergunto a Clarice Guimarães o que está repercutindo mais nas redes sociais da Itatiaia. Hoje acho desnecessário, hein, Clarice? Bom dia, Eduardo. Hoje é desnecessária essa pergunta. O que mais bomba neste momento no portal da Itatiaia e também nas nossas redes sociais, infelizmente, é a morte do nosso colega José Lino Souza Barros, aos 86 anos. No portal da Itatiaia há vídeos, informações, história e a cobertura completa de tudo o que José Lino representou, não só para a história da Itatiaia, como também da imprensa mineira. A outra notícia que mais bomba no site da Itatiaia é sobre uma dupla que invadiu um churrasco e matou um jovem em Belo Horizonte aos 22 anos. E a outra notícia é um ônibus com um time de adolescentes que caiu de uma ponte e deixou mortos e feridos em Minas Gerais. Eles estavam em Além Paraíba, na BR-116. Eduardo. Obrigado, Clarice. Eu quero mais uma vez convidar você para a maior frequência possível durante o dia e a noite ir lá no nosso itatiaia.com.br. Você vai perceber uma revolução que a Rede Itatiaia está fazendo nas suas mídias digitais para poder informar a tempo e hora. Recebo agora a Maria Cláudia Santos, que é nossa diretora de jornalismo da rede. Maria Cláudia, para que os ouvintes tenham uma medida da importância desse profissional que, do qual nós estamos despedindo hoje, eu queria que você dissesse por que ele empresta o nome à nossa redação de jornalismo. Bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia aos nossos ouvintes. A redação de jornalismo da Itatiaia é a redação de jornalismo José Lino Souza Barros. Por quê? O Lino, além de ter sido, né, um dos pilares de construção mesmo da Itatiaia, Itatiaia como empresa, Itatiaia como marca, ele é um dos pilares da construção do nosso jornalismo, né? E teve uma história voltada de envolvimento com o jornalismo, de muita dedicação, que é uma marca que a gente carrega até hoje e se esforça muito para honrar, né? Honrar toda a história, principalmente ao José Lino, de ousadia, né, Eduardo? Que o Lino foi sempre uma pessoa com uma seriedade, uma ética absurda aí com o jornalismo, mas também tinha esse perfil ousado de querer, junto com, né, os nossos outros fundadores da emissora, de levar a rádio em lugares que ela nunca tinha, né, ido, e nem os mineiros tinham conhecido em termos de imprensa, em termos de cobertura jornalística. Então ele está envolvido nas nossas grandes coberturas do início, nas grandes ideias, né, nessa vontade mesmo de transformar a Itatiaia nisso que ela se transformou, de dar notícia de tudo o tempo todo. Então é uma gratidão eterna que nós vamos ter, nós vamos carregar o nome dessa redação sempre com muito orgulho. E eu, em nome do jornalismo da Itatiaia, né, nos comprometemos a honrar a memória do Lino, né, a dar sequência a esse trabalho, onde quer que, né, que ele esteja sempre, possa perceber e poder acompanhar o jornalismo que a gente faz hoje, né, com toda a gratidão, porque ele foi um dos criadores dessa essência. Ô Maria, eu acho que é bom destacar que essa homenagem foi construída principalmente por você, junto com o nosso vice-presidente, João Vitor Xavier, que está voltando de viagem e que mandou um recado para você hoje cedo. Acho que a gente devia tornar o público. O que que ele te pediu hoje? Que a Itatiaia homenageasse o José Lino, né? Talvez como ela nunca tenha tido condições de fazer com, né, algum outro funcionário nosso. Pela importância, né? A história do Lino e a história da rádio, elas se misturam. Hoje eu tava pensando, né, ele é a voz da Itatiaia e continuará sendo sempre. É uma voz que jamais vai morrer, ela vai ficar ecoando, porque a voz do Lino, sendo a voz Itatiaia em tantos anos de programação, de jornalismo, canal Memória, ela é uma voz que ela não retrata algo que outros fizeram. É uma voz de, né, que vem de algo que ele construiu junto. Obrigado, Maria. Recebemos aqui também, com a tristeza do dia, o presidente da Rede Itatiaia nessa nova fase, o Diogo Gonçalves, para falar um pouco sobre esse profissional que ele conheceu por pouco tempo, mas conhece a história. Bom dia, Diogo. Verdade, bom dia, Eduardo, bom dia a todos. O José Lino, ele realmente, ele se confunde com o rádio, se confunde com a Itatiaia. Eu vim para cá há cerca de 1 ano e 8 meses, tive pouco tempo de contato com ele, mas todo o contato que eu tive foi um tempo de aprendizado, uma pessoa do bem, uma pessoa de família, e ele deixa um legado pra gente. Quando eu vim para cá, eu tinha uma missão de manter o legado deixado por Januário Carneiro e Emanuel Carneiro e José Lino. José Lino é responsável por grande parte de tudo que foi construído aqui na Itatiaia, e a ele, a sua família, fica aqui os nossos sentimentos, o nosso coração triste, o dia hoje em luto, mas uma promessa, um combinado de mantermos vivo a memória de Zé Lino e em especial tudo que ele deixou de bom aqui para a Rádio Itatiaia. Nós agradecemos muito a ele em nome de todos os seus familiares, que Deus abençoe a todos, todos da família, e ressalto o compromisso da Itatiaia em manter vivo aí a memória do Zé Lino, esse assobio que é a marca dele, que é a marca da Itatiaia, e a manutenção desse legado aí que ele deixou. Obrigado, presidente Diogo. Vamos para o intervalo, mas vamos com uma fala do presidente da Associação dos Magistrados de Minas, Luiz Carlos Rezende. Eu gostaria de me solidarizar aos ouvintes e aos colaboradores da Rádio Itatiaia neste momento da passagem do grande Zé Lino Souza Barros. Eu acompanhei Zé Lino durante praticamente toda a minha vida, né? Especialmente quando eu vim de Bom Despacho para estudar em Belo Horizonte, fazer minha faculdade, né? E realmente ele era um grande mensageiro da paz, né? Um democrata. E adorava sempre ouvir quando ele passou a dar vida às crônicas de Nelson Rodrigues, né? De uma forma muito especial, né? Só Zé Lino poderia ser capaz de fazer daquele colorido único que o rádio pode trazer. Então, eu queria, nesse momento, em nome de todos os juízes de Minas Gerais, todos os magistrados mineiros, reverenciar a pessoa do Zé Lino, reverenciar a Rádio Itatiaia e dizer que ele deixa como legado a mensagem da paz. Você tem problema dentário? É você mesmo. Fique inseguro na hora de sorrir. Se você sofre com esses problemas, isso pode acabar. A Simples Implantes resolve e com condições que cabem no seu bolso. E por que na Simples é diferente? Porque ela não deixa você ficar sem tratamento. A consulta inicial é de graça. É hora de cuidar de você. Simples Implantes, Betim, Santa Efigênia, Padre Eustáquio e Planalto. Ligue 4501-1040. 4501-1040. Meu amigo, o sinal de alerta está ligado no seu relacionamento. Calma, não se desespere. A solução é o Forte Erete. O Forte Erete é natural e faz efeito por até 72 horas. Forte Erete não tem restrições. Diabéticos e hipertensos podem tomar normalmente. 3401-6800. 3401-6800. 3401-6800. Tempero de Minas, o reality de gastronomia 100% mineiro. Uma disputa emocionante com alunos do curso de gastronomia do Senac. Tem episódio novo toda segunda e quarta às 20 horas no canal do YouTube e redes sociais da Itatiaia. E você pode conferir os melhores momentos, conhecer os participantes, acompanhar as receitas vencedoras de cada episódio e até entrar na brincadeira, reproduzindo os pratos aí na sua casa e compartilhando com a gente. Tempero de Minas, uma realização do Senac em parceria com a Rádio Itatiaia e também e Mercado Central. Atenção toda BH, Contagem e Sete Lagoas. Você sonha em fazer um implante? Sempre achou caro e tem medo de não conseguir pagar? Garanta já a sua vaga no projeto Implantes para Todos da Implantar. O projeto Implantes para Todos da Implantar foi idealizado para você que sempre achou impossível fazer um implante dentário. Ligue agora ou mande um WhatsApp no 3195-9000. Os 20 primeiros que ligarem garantem vaga e condições jamais vistas. 3195-9000. 3195-9000. Com um centro de distribuição próprio, um super estoque, mais de 40 lojas para te atender melhor, a Planalto Tintas é a maior revendedora de tintas coral e acessórios para pintura de Minas Gerais. São mais de 2.000 cores para sua reforma ou construção. Nossa equipe é altamente treinada para te orientar desde a escolha até o resultado final. Mais de 30 anos com máxima qualidade, preço baixo, dedicação e muita experiência. Planalto Tintas, aqui você tem mais cores para pintar o mundo. Sabe aquele toque mineiro que deixa qualquer receita muito mais gostosa? Isso é saudade demais. Uma linha completa de carnes suínas super saborosas, feitas para compartilhar com a família e com os amigos. Mais que um alimento, saudade é praticidade e afeto. É a mineiridade da carne suína que conecta o seu paladar ao coração. Saudade, o sabor de fazer bem feito. Falar agora da Adel Alimentos, que tem carne suína de dar água na boca com o menor custo para a sua alimentação. É qualidade, é sabor e economia juntos em um só produto. Sabe aquela carne suína gostosa que completa o churrasco, o almoço, o jantar e o tiragosto? Então é isso, é Adel Alimentos, carne suína mais acessível para os mineiros. Visite o site www.adelalimentos.com.br para saber os locais de venda. Adel está presente em toda Minas Gerais. Abração pra vocês. Enquanto estão aí no estúdio, já sabem, né? Preparativos para mais um episódio de Tempero de Minas. Eu estou no Mercado Central, coração de Belo Horizonte, na cozinha escola da Itambé. Por quê? Nessa parceria da Itatiaia com o Senac, a gente chegou ao terceiro episódio. E eu estou aqui com o chefe Rony Peterson, chefe executivo do Senac, responsável por essa turma toda que está aqui competindo. Chefe, chegamos ao terceiro, é hoje, a estreia de mais um. Como é que está sendo organizar esse primeiro reality show de gastronomia de Minas? Bom, Cássia, está sendo interessante porque a cada momento, a cada encontro com esses meninos aqui na cozinha, é uma experiência diferente. Eles nos proporcionam muitas emoções, muita adrenalina, porque a cozinha é movida por isso também, e os temperos, os aromas têm sido cada dia melhor. Então, o terceiro episódio promete e com toda certeza será um sucesso. E você está trazendo para cá alunos do Senac. Você acha que é importante para o Senac trazer esses alunos para a prática da gastronomia, para a prática e uma vivência de um reality show? O que você acha que isso contribui para aquela turma que está ali estudando e aprendendo? Eu acho que é extremamente importante, o desejo nosso antigo de tirar, né, de sala de aula aqueles talentos que de alguma maneira estavam escondidos ali e mostrar, né, porque às vezes ele tem a melhor nota, tem o melhor empenho em tudo e ele tem agora a chance de mostrar para outras pessoas como que é estar dentro de uma escola aprendendo, aperfeiçoando a cada dia, apresentando uma técnica diferente do que ele foi absorvendo ali com os professores e com toda aquela vivência que tem dentro das salas de aulas do Senac. Faça convite para o nosso ouvinte curtir o terceiro episódio que sai hoje, chefe. Não percam, está aí quentinho, saindo do forno, o terceiro episódio do reality show Tempero de Minas, e com toda certeza será um sucesso, assim como é a gastronomia de Minas Gerais. Então, gente, agora é hora do chefe já começar a esquentar a panela e você ficar ligado com a gente, porque daqui a pouquinho sai mais um episódio do Tempero de Minas no canal do YouTube da Rádio Itatiaia. Você confere recortes na nossa programação e a receita vencedora de hoje vai estar no site do Senac. E a turma não vai se dar mal nisso não, porque a dupla vencedora leva 10 mil reais em dinheiro, além de escolher um curso do ramo de gastronomia do Senac, para ganhar de presente, e também tem um ano de produtos e também de graça. Esse é o prêmio para o vencedor. Vai ser muito bacana a gente acompanhar a evolução de todo mundo. Fico por aqui convidando ao ouvinte da Itatiaia para não perder de jeito nenhum o nosso terceiro episódio. Vamos esquentar as panelas e daqui a pouquinho, programinha no ar para você. Tem um cuidado especial com a procedência do seu açougue, por isso no EPA você encontra carnes de qualidade. Afinal, o EPA se preocupa com a sua saúde e da sua família. Isso é muito importante, viu? Saber que o seu supermercado é de confiança mesmo e que tem todo dia oferta arrasadora. Assim, pá, músculo bovino, resfriado, peça, pedaço, quilo, 23,80. Linguiça para churrasco, perdigão, 13,48. Ofertas válidas até hoje, viu, gente boa? Verão com muitas ofertas no EPA. Oi, Frade, qual é a última do trânsito? Liberado na Avenida Cristiano Machado, Eduardo, no bairro Concórdia, próximo ao viaduto no sentido centro, como a Itatiaia vem acompanhando mais cedo, um motociclista caiu no local, foi atendido pelo SAMU e o trânsito ainda congestionado no trecho. Movimentação intensa para o motorista também, que passa agora pela Avenida Antônio Carlos, chegada a Bernardo Vasconcelos, motorista no sentido centro, tem um pouco mais de movimentação. E no anel rodoviário, sentido Rio de Janeiro, a carreta que a gente falava agora há pouco, tá lá ainda na faixa da direita, ela que pegou fogo justamente na sexta-feira. A nossa colega Thalissa esteve agora há pouco, a nossa querida repórter Thalissa esteve lá agora há pouco e acompanhou. Dois caminhões estão lá parados para fazer o transbordo, tem um fazendo a limpeza também. E ainda não há liberação do trecho. A gente está em contato agora com a Polícia Militar Rodoviária para tentar entender agora, já que a 040 falou que agora está com a Polícia Militar Rodoviária, como vai ficar essa liberação, Eduardo, dessa carreta que continua por lá, entrando no quarto dia na faixa da direita depois da Via do Minério. É com você. É uma esculhambação, são 11:22. Reserve para passar as férias e o carnaval com sua família no Parque Aquático do Hotel Rio de Pedras, pertinho de BH. Diversão garantida em piscina aquecida, toboágua, rampa aquática, baldão, waterball, lagoa gigante com pedalinhos, stand-up, muito mais com a equipe de recreação para a garotada. Férias e carnaval no Parque Aquático do Hotel Rio de Pedras. Veja tudo no site riodepedras.com.br. riodepedras.com.br. Atenção toda BH, Contagem em Sete Lagoas. Você sonha em fazer um implante? Sempre achou caro e tem medo de não conseguir pagar? Garanta já a sua vaga no projeto Implantes para Todos da Implantar. O projeto Implantes para Todos da Implantar foi idealizado para você que sempre achou impossível fazer um implante dentário. Ligue agora ou mande um WhatsApp no 3195-9000. Os 20 primeiros que ligarem garantem vaga e condições jamais vistas. 3195-9000. 3195-9000. Conhece o Meu BH? É o aplicativo dos supermercados BH. Com ele você fica por dentro das nossas dicas e novidades e ainda garante ofertas exclusivas em produtos pré-selecionados nas lojas BH. Seja um cliente Meu BH você também. Baixe já e se cadastre. É rápido e gratuito. Vende app, vende vantagens. Meu BH, o app dos supermercados BH para você. 11:23, por mais de 20 anos, a Pará de Minas forma bons condutores. Agora tem um departamento jurídico que esclarece sobre multas e riscos de suspensão da carteira de motorista. Fale com a Pará de Minas, 3462-7004. 3462-7004. Alessandra Mendes, que é boa motorista, que dirige rápido. Vê no meio da redação quando precisa, né? Rapidez já sabe da importância da Pará de Minas. Ô, gente boa, vamos falar também. Arcada dentária, você merece. Olha o carnaval aí, 3344-4444. É o telefone, doutor João Paulo Petruccelli. Eu vou repetir, 3344-4444. Marque sua consulta com ele, é o mestre dos implantes. Implante já, ligue já, faça já, sorria já. 3344-4444. Próximo a Santa Casa, pertinho de você. Implante já, transformando sorrisos. Quem também vai falar conosco agora acerca desse passamento do Zélio Souza Barros é a professora universitária Sônia Pessoa. Hoje certamente é um dia muito triste que marca a história do rádio de Minas Gerais e do rádio brasileiro. É impossível contar a história do rádio para os nossos alunos e também para a sociedade sem mencionar José Lino Souza Barros. O Lino fez uma carreira de mais de 60 anos no rádio e ele representa toda uma geração de locutores, apresentadores que circularam por várias funções no rádio. Não só a apresentação do programa Rádio Vivo, como nós acompanhamos por mais de 40 anos. Aliás, o único apresentador desse programa por muitos anos, né? Até as mudanças recentes. Mas por ser aquele apresentador que tem uma identificação profunda com o ouvinte. Então as pessoas ligavam o rádio para ouvi-lo, para escutá-lo, para estar na companhia dele. E é uma geração também de radialistas que era marcada pela voz, pela potência, pela voz diferenciada que chama essa presença do ouvinte e mantém o ouvinte ali, em conjunto, na produção do programa, na participação, na interação, na abertura para o público. É impressionante como José Lino Souza Barros marca o rádio mineiro por várias características, entre elas uma postura crítica, uma postura que trazia um pouco de humor, mas também um pouco de sagacidade, de ironia. E hoje tenho a oportunidade, também a gratidão, por ter convivido com ele e por repassar parte dessa história para os meus alunos. Agora, 11:26, uma das falas mais importantes desse dia, que é a de Emanuel Carneiro. Bom dia, amigos, amigas da Rádio Itatiaia. Hoje, um final de janeiro muito triste, quando soubemos mais cedo a morte do José Lino Souza Barros, que ocupou durante décadas o microfone da Itatiaia em muitas atividades, foi chefe de jornalismo, locutor esportivo, redator e apresentador do Rádio Vivo, com toda a sua competência, com uma voz maravilhosa, um raciocínio muito rápido. O José Lino passou como locutor esportivo, trabalhou também na TV Itacolomi, apresentando o jornal Banco Minas, e também, depois, na rede Itatiaia, na TV Vila Rica. Durante uma época esteve no Rio de Janeiro, na Rádio Globo, na Rádio Mundial. O Zé Lino foi também vereador em Belo Horizonte, só para lembrar um pouco mais a história dele. Mas, acima de tudo, um amigo, um profissional competente. Eu sempre gosto de lembrar que o José Lino vai ser inesquecível na Itatiaia por muitos motivos. Mas um deles é essa vinheta que vocês ouvem nas jornadas esportivas, nos programas esportivos, identificando a Rádio Itatiaia. Que é aquele Itatiaia. Aquela é uma voz distorcida do José Lino, uma gravação feita na antiga Bemol. De todas as maneiras, fica aqui o nosso pesar, a nossa amizade eterna e um agradecimento pelo tempo que o José Lino passou diariamente na Itatiaia. Ele foi uma figura muito importante, fundamental na construção dessa imagem maravilhosa que a Itatiaia tem junto ao seu público. Descanse em paz, José Lino. Então vamos fazer o encerramento. Você não está sozinho. A Itatiaia segue com você porque cada dia é um novo dia e um recomeço. Nosso esporte, a emoção é tão forte que ninguém segura. Bola, bola no gramado, encontro marcado com a arte mais pura. Se os juízes dão um vacilo, me chamam daquilo e toma de fala. Eu estou bem informado, eu fico ligado na Itatiaia. Olê, olá, olê, olá, olê. Nosso time tão em campo, todo mundo vai torcer. Se liga na Itatiaia, dá esportes pra você. Nosso time é preparado, não tem lero, lero, nem chuta pra fora. É o primeiro time do rádio que chega e comanda as ondas sonoras. Deixa que a bola é nossa, é força, é raça, é muita alegria. Eu sou parte da galera, da equipe das feras da Rádio de Minas. Olá, tudo bem? 11 horas mais 30 minutos em Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A partir de agora é o Rádio Esporte chegando no seu rádio. Vamos falar do nosso campeonato. O Campeonato Mineiro teve mais uma rodada. Cruzeiro empatando, Atlético América vencendo. Vamos trazer todas as repercussões dos resultados e já projetando também o que vem pela frente no Campeonato Estadual. Inclusive, vamos debater isso hoje, esse início do Campeonato Mineiro, analisar esse início de competição. E tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Rádio Esporte. BH tem 28 graus de temperatura neste momento, a umidade relativa do ar em 71%. E vamos às manchetes do programa de hoje. A primeira manchete alvinegra do Atlético, Cláudio Rezende. Com 100% no Mineiro, Galo começa a semana de olho no tribunal para saber o que vai fazer no fim de semana. América, Adilson Martins. Com show de Aloísio, 100% de aproveitamento, América vai com moral pro clássico em Brasília. Futebol Internacional, Marcelo Beckler. O resumo do futebol na Europa neste final de semana. Napoli dispara na Itália, Paris Saint-Germain tropeça mais uma vez na França e ainda um congestionamento de Barcelona e Real Madrid no mês de março. Rio de Janeiro, Wellington Campos. Palmeiras arruma mais de 15 milhões com a Supercopa do Brasil e Sul-Americana define hexagonal final Sul-Americano Sub-20 de seleções. Agora a manchete é azul celeste, é o Cruzeiro Emerson Banzieri. Time estrelado que inicia a semana na expectativa por contar com centroavante recém-contratado no clássico contra o América. Aqui no Rádio Esportes, as opiniões dos nossos comentaristas Léo Figueiredo e Edu Panzi. Vamos debater a rodada do final de semana e esse início de campeonato mineiro. Tudo isso e muito mais até uma da tarde aqui no Rádio Esportes, sempre no oferecimento do Banco BMG. Chegou a sua vez de falar, BMG? É pra mim. Pra onde quer que você vá, embarque com a Marco Polo. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Com produção de Paulo Azeredo e Guilherme Souza, coordenação de Alexandre Simões e direção de Michel Angelo, o Rádio Esportes desta segunda-feira está no ar. E aí, como está o seu irmão? Ele foi na Alfa Men? Foi sim, está fazendo o tratamento. Tá dando resultado? Ele está super empolgado, já não parece mais ser um problemão. Não acredito, mas que ótimo, ainda bem que ele foi no lugar certo. Clínica Alfa Men, médicos especializados em disfunção erétil e ejaculação precoce. Clínica Alfa Men, sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRMB 3914. Tempero de Minas, o reality de gastronomia 100% mineiro. Uma disputa emocionante com alunos do curso de gastronomia do Senac. Tem episódio novo toda segunda e quarta às 20 horas no canal do YouTube e redes sociais da Itatiaia. E você pode conferir os melhores momentos, conhecer os participantes, acompanhar as receitas vencedoras de cada episódio e até entrar na brincadeira, reproduzindo os pratos aí na sua casa e compartilhando com a gente. Tempero de Minas, uma realização do Senac em parceria com a Rádio Itatiaia e também e Mercado Central. 2023 já começou. Aproveite o ano novo e tire a obra do papel. Na Verde Distribuidora você encontra painéis e perfis para divisória naval, chapas de gesso e perfis para parede e forro de gesso, chapas e perfis para drywall e steel frame, painel wall, forro mineral, PVC e muito mais. Temos pronta entrega. Ligue ou chame pelo WhatsApp e faça seu orçamento. 2535-6322. Avenida Pedro II, 2060 Caiçara. Instagram, @ Verde Distribuidora BH. Desejamos a todos um ano repleto de sonhos e realizações. Economia é no Marte Minas. Sabonete Flor de P 125 gramas, 1,98. Fralda Huggies Hiper Supreme Carry 69,90. Lava roupas em pó Baby Soft Cartucho 1,6 kg, 13,90. Ração para cão Pit 15 quilos, 49,90. Ofertas válidas para Contagem e Nova Lima. Cartão Marte Minas, crédito extra com 40 dias para pagar. Vai em nossa loja, aproveite. Agora é Nissan. O ano novo tá aí. E com ele vem muitas oportunidades. Então garanta já o seu Nissan com preços imbatíveis da Carbel Japão. Novo Nissan Kicks 2023 a partir de R$108.990 mais taxa zero. E nova Nissan Frontier 2023 a partir de R$229.000. Consulte condições e aproveite. Este é o momento do melhor negócio. Carbel Japão, na Contorno e na Barão. No trânsito, escolha a vida. 11:36, hora certa em Belo Horizonte, de volta com o Rádio Esportes e daqui a pouco vamos trazer mais detalhes e também uma homenagem especial ao grande Joselino Souza Barros, que nos deixou hoje, e a Rádio Itatiaia de luto com esse ícone, essa lenda do rádio mineiro. Mas prosseguindo com o Rádio Esportes, nós temos a pergunta premiada e preste bastante atenção na pergunta premiada de hoje, tá? E tá valendo um jantar com acompanhante do Farroupilha Grill, melhor churrasco de BH. Peça pelo delivery 3441-4422, Farroupilha Grill ali na Pampulha. A pergunta é a seguinte: qual é o jogador que está atuando por uma equipe do interior nesse Campeonato Mineiro e jogou nos três times da capital? Preste atenção. Qual é o jogador que está atuando por uma equipe do interior nesse Campeonato Mineiro e jogou nos três times da capital? Participe apenas por mensagem de texto e só pelo WhatsApp da Itatiaia 996519657 com a resposta e o seu nome completo. E atenção, toda BH Contagem, Sete Lagoas. Você sonha em fazer um implante dentário, amigão? Sempre achou que era muito caro, não ia conseguir pagar, que era um sonho distante? Isso porque você não conhece o projeto Implantes para Todos da Implantar. Esse projeto foi criado justamente para você que achou impossível fazer um implante dentário. Ligue agora ou mande o WhatsApp para 3195-9000. 3195-9000. Os 20 primeiros que ligarem garantem vaga com condições jamais vistas, hein? Ligue 3195-9000. 3195-9000. 3195-9000. É, a bola rolou ontem na matinê do Campeonato Mineiro. Teve matinê ontem, teve matinê no sábado e teve matinê também ontem. E o Atlético foi até Muriaé, debaixo de um forte calor, e venceu o Tombense por 2-1, assumindo a liderança do Grupo A do Campeonato Mineiro. Os gols foram marcados por Paulinho, o primeiro dele com a camisa atleticana, e Hulk com uma bomba no finalzinho do jogo. Alexandro descontou para o Tombense. Hulk, que aliás, ontem completou 2 anos de galo, foi eleito pela equipe da Itatiaia como melhor em campo de forma unânime. Tá vendo aí os lances do jogo do Atlético ontem, para quem está no YouTube. E ele ontem deu uma assistência pro gol do Paulinho e marcou o gol da vitória. Vamos reviver agora, aqui no Rádio Esportes, o segundo gol da vitória atleticana, marcado por Hulk, na voz do locutor que é nosso. Feliz, né? Sabia que nesse fácil dificuldade, eu tinha recebido alguns vídeos. Daqui a pouquinho veio o gol então do Hulk, né? Que é o segundo gol do Atlético, marcado pelo Hugo, narrado pelo Hugo Sérgio, marcado pelo Hulk, num contra-ataque que aconteceu, a bola acabou chegando aos pés do Hulk, primeiro Patrick pegou a bola, lançou para o Vargas pro Hulk, e o Hulk uma pancada pro gol, marcando assim o segundo gol da vitória atleticana, o segundo gol na narração do locutor que é nosso. Ele que serviu Paulinho no primeiro, ele chega pra dar o confere, é nosso, é do Galo, Hulk, o atômico, Galo 2, Tombense 1. Oi, Damião! A pancada do Hulk, a traulitada do Hulk. O segundo gol que deu a vitória ao Atlético, na voz do locutor que é nosso, do Hugo Sérgio. Agora Paulinho, autor do primeiro gol, falou da importância da vitória e da alegria de marcar não só o primeiro gol do jogo, mas o seu primeiro gol com a camisa 10 do Atlético. Muito especial, muito especial, muito feliz com a vitória, primeiramente, e também com o meu gol. Trabalho bastante para poder ajudar o time e conseguir de alguma forma levar o time à vitória. Não só eu, como o Hulk também e outro, todo mundo que correu bastante. Tá acostumado com o calor carioca, mas foi além da conta aqui, não foi esse jogo 11 horas da manhã? Eu costumo falar até pros caras que quando aqui em Minas tá calor, é mais calor do que no Rio de Janeiro. É um lugar mais seco, né? Não tem tanta corrente de ar como tem no Rio. Mas a gente tem que estar preparado para isso, né? É um horário diferente do que a gente tá acostumado a jogar. Mas o time jogou bem, tanto no primeiro tempo, tanto no segundo, né? A gente sabe que poderia estar com o placar mais largo, pelo tanto de chance que a gente cria, mas acho que jogo a jogo a gente vai conseguindo adequar isso melhor. É um belo presente do Hulk, né? Assistência pro seu gol, veio de um lançamento dele. Vocês brincaram sobre isso aí, depois ele deixou o dele também. Essa concorrência vai ser boa esse ano, né? Com certeza. Fico feliz que a gente possa estar se dando muito bem, né? Tanto fora de campo, tanto dentro de campo, né? A gente acaba criando uma boa sincronização ali dentro do campo, e foi um lindo passe que ele me deu. Aí o Paulinho, no trabalho do nosso Henrique André. Agora, Hulk, autor do gol da vitória, destacou a felicidade do time vencer a segunda seguida e comentou os 2 anos de Atlético que ele completou ontem. Feliz, né? A gente sabia que não ia ser fácil, dificuldade. Eu tinha recebido alguns vídeos do meu assessor do campo, né? Ele falou das condições do campo e também um horário muito quente, né? Mas é isso, a gente tem que estar preparado para todo tipo de terreno, para todo clima, até porque estamos dispostos a enfrentar isso mesmo nessa viagem, até mesmo em casa. E a equipe do Tombense é uma equipe bastante competitiva, né? Já tinham perdido o primeiro jogo fora com o Atlético de Tigre, então queriam ganhar esse jogo, nem ia ser fácil. A gente teve a felicidade de sair ganhando e depois tomamos o empate, mas a equipe manteve a mesma pegada. A gente foi feliz fazendo o segundo gol. Fiquei muito feliz de poder ajudar mais uma vez nos companheiros. Porque foi um presente de aniversário, justamente no dia 29 de janeiro de 21, você foi apresentado. 2 anos de Galo, gol e assistência. A verdade, né? Verdade. 29 de janeiro, né? Foi uma das melhores decisões profissionalmente que eu tomei, né? Depois de tantos anos, poder voltar ao Brasil e poder ter dado sim ao Galo, né? E o Galo ter aberto as portas para mim, eu fui muito bem recebido até hoje. Então, como todo mundo sabe, a relação que eu tenho com o time, com a família Atlético Mineiro é muito forte, é muito grande. Sou muito feliz e que venham muitos e mais anos com vitórias, com conquistas e felicidade para toda a massa. Palavras do atacante Hulk. Agora, o comandante, o técnico Eduardo Cudê, ressaltou que nesse momento todos do grupo terão oportunidades e que ele conta com todo o elenco para manter o rendimento da equipe, que sempre num alto nível. Sim, vamos tentar que todos os jogadores tenham participação. Alguno todavía le ha tocado menos minutos, no le ha tocado, pero van a tener todo participación. El grupo es lo más importante. Viene trabajando todo el grupo de gran forma y vamos a necesitar de todo. Así que un día va a tocar a uno, otro día a otro. Después, como hablaba anteriormente, son muchos juegos en el año y necesitamos que todos estén bien. Creo que la competencia interna eleva los niveles individuales y eso es lo que buscamos, ¿no? No primeiro tempo, observamos que o Atlético buscou muitas jogadas ofensivas pelo lado esquerdo. Explorou muito o Dodô, o Johan encostou bastante ali, o Paulinho. E no intervalo, o Atlético mudou bastante e explorou mais o lado direito. Foi uma conversa sua no vestiário ou foi circunstâncias da partida, o caminho mais fácil, as beiradas do campo? Vai cambiando, vai trocando, segundo o posicionamento do rival. Me parece que no primeiro tempo podíamos encontrar muito a Joran entre linha e isso nos dava a solução ao ter um tempo mais aí, não é certo? Para poder controlar a bola, sobretudo que o campo, como falava anteriormente, estava muito malo para os dois equipos. Y se hace entre el calor y el campo, se hace todo como muy lento, ¿no? El horario es diferente, pero bueno, no, vuelvo a decir, no es una excusa, era para los dos. Somos los que siempre tenemos la responsabilidad en este estadual. Y bueno, la asumimos como tal, intentamos jugar, más allá de las condiciones que hablamos anteriormente. Pero va cambiando según cómo se va comportando el equipo rival también, ¿no? Tá então o técnico Eduardo Cudê. E não vou passar de um Eduardo para outro, porque ele comentou o jogo. Eu vou pegar agora quem assistiu o jogo. Léo Figueiredo. E ouviu o Eduardo, exatamente. Como você classifica essa vitória do Atlético? Tem atenuantes na apresentação? Como é que foi? Bom dia. Bom dia, Romano. Bom dia, Edu. Bom dia a todos. Não, Romano, eu acho que faz parte de mais um degrau que o Atlético começa a subir. Não é uma cobrança que tem de existir no início do ano, principalmente pela mudança de treinador, mudança de peças. Mas confesso que quando cheguei aqui hoje na redação, chamei o Edu Panzi ali na salinha e falei: Edu, vem cá, vamos montar esse quebra-cabeça aqui, porque teve um determinado momento do jogo que o Ademir entrou no lugar de um zagueiro, aí o Dodô virou zagueiro por um lado, depois o Dodô virou zagueiro pelo outro, aí o Patrick era lateral, aí o Patrick foi pro meio, o Patrick voltou pra lateral. Então, isso, Romano, me dá um certo receio se os jogadores não estiverem completamente por dentro do que o treinador quer. Então, se o Coudet tem um elenco ali que consegue compreender todas as ideias dele para fazer tantas mudanças durante o jogo, ótimo, porque tem que ser feito mesmo. Ele fez de tudo para ganhar o jogo e conseguiu vencer o jogo. Mas o mexer demais tem jogadores que não conseguem assimilar. Então, não sei se isso é apenas um momento do trabalho, de vendo quem é quem, testa daqui, testa dali, uma situação de jogo, ou se o Coudet realmente tem esse estilo meio doidão mesmo, de vai trocando tudo ali no meio. É importante que os jogadores saibam para que o que é a polivalência, né? Um jogador polivalente, o que é um time que pode se alterar dentro de campo, mudar o jeito de jogar, não vire uma bagunça, né? Não fique desorganizado. Então eu acho que esse é o ponto que mais me chamou a atenção. Agora, a vitória do Galo, as dificuldades mais uma vez de um gramado que não estava ideal, mas com o Hulk sendo decisivo, acho que esse é o grande ponto positivo. O Paulinho fez o primeiro gol dele, precisa para tirar aquela expectativa, e o Hulk já começando o ano voando, é uma ótima notícia pro Galo. Ele que tem uma meta pessoal, né, Edu? Ele já cravou uma meta pessoal, né? Ele falou 30, né? Já fez 10%. Já tem 3 gols na temporada. E eu acho que a alteração que o Léo citou do Gêmeo foi circunstancial, né? O Gêmeo sentiu um problema muscular ou de pancada, não sei. O Coudet se viu obrigado a mexer. Ele já tinha feito 4 alterações. Ele está empatando um jogo contra uma equipe bem inferior. Ao invés de colocar outro zagueiro, ao invés de colocar outro defensor, ele opta por colocar um atacante, o Ademir, para jogar aberto. E aí vem a necessidade do improviso. Ele não tinha outro zagueiro em campo para fazer a função do Gêmeo. Aí ele foi tentando. Primeiro momento com o Dodô de um lado, aí depois ele inverte o Natan com o Dodô. A primeira tentativa como lateral foi o Patrick. O tempo passou, ele se viu obrigado a trocar de novo. Pô, o tempo tá passando, eu não consegui fazer o segundo gol. Deixa eu tentar contar com o Patrick em outra função, traz o Otávio para fazer a lateral esquerda, e no momento que o Patrick era o volante, acontece o segundo gol. O Patrick rouba uma bola, uma inversão. Até brinquei ontem, né, que lá no Pio 12, o professor de educação física Laércio falava: gente, não cruza a bola no meio, não. Não faça inversão de um lado para outro, porque o adversário rouba. E foi o que aconteceu, né? O Zé Vitor tentou fazer uma inversão, o Patrick rouba, e aí vem a qualidade. Patrick, Vargas e Hulk, o Atlético faz 2-1. Depois desse gol, ele volta com o Patrick para lateral, traz o Otávio para o meio. Depois o Caleb vai para lateral, sente câimbra, volta o Patrick de novo. Ele foi mudando de acordo com o que o jogo mostrava para ele como tinha que ser. Mas eu acho que é muito mais circunstancial. Os testes, eles são normais nesse momento, Romano. Mais uma vez, o Edenilson como lateral, eu concordo, não. Eu acho que quando você põe o Edenilson para jogar como lateral, você perde um dos seus melhores meias. Sim. Mas esse é o momento para fazer isso. Talvez o Coudet esteja passando um recado que nesse momento ele não confia tanto no Paulo Henrique. Se ele tem o Paulo Henrique e ainda assim ele não tem o Mariano disponível e ainda assim tira o Edenilson da melhor função dele para jogar de lateral, pode ser um recado. E ainda dá outro recado, Du. Abre um espaço no meio para jogadores como, por exemplo, o Caleb, né, que estava em vias de sair, ter mais oportunidade, né? Mas é momento de dando chance para os outros, porque na hora que tiver o Mariano, o Edenilson é dono ali do meio e volta. Mas o Caleb jogou com o Edenilson. Não, de então meio. Eu usei só um exemplo assim. Um cara que vai ser titular no meio, se ele tá quebrando o galho na lateral, também serve de oportunidade para outros que não vão aparecer tanto no meio. A partir do momento que você tira o Edenilson, você abre o espaço para alguém. Quem fez a função no jogo foi o Pedrinho. O Johan jogou pela esquerda, acho que o Johan fez um bom jogo, oportunidade pro Johan. Agora, dois pontos negativos me chamou a atenção desse início do Atlético. E que eu repito, é normal, mas a gente detecta, a gente passa e certamente o Coudet vai trabalhar. No último jogo eu falei da bola aérea, já melhorou. Mas eu acho que o Atlético ainda tem problemas para defender, transição defensiva, tem dificuldade, alguns momentos de desorganização. E isso precisa ser trabalhado no dia a dia do Atlético, com o Coudet, com os jogadores, mas é um novo elenco, é uma nova comissão técnica, não tem como fugir muito disso. E o outro eu esqueci, mas eu vou lembrar e vou falar com você. Tá, no debate então a gente conta. Deixa eu só falar uma coisa legal então, já que o Dudu era ruim, com a presença do VAR no Campeonato Mineiro, e é bom dizer que só o Campeonato Paulista e o Mineiro tem VAR em todos os jogos. Desde a primeira fase. Muitas vezes o torcedor do interior pega no pé. Ah, tá vendo? É pra dar pênalti pro Cruzeiro, é pra dar pênalti pro Atlético. O gol do Tombense seria invalidado. E muito mal invalidado. Muito mal, muito mal. Muito mal invalidado, porque tinha muita condição. E não precisava nem de ter traçado nem linha, precisava. Tinha linha da pequena área. Tava fácil, tinha linha da pequena área. Mas, como é bom, né? Eu que critico muitas vezes a federação, em posturas que a federação precisa tomar, mas essa é uma bola dentro. Ter o VAR no Campeonato Mineiro é um ganho para todas as equipes. Não é só para a turma aqui da capital, não. É para todas as equipes, porque se faz justiça com o jogo. Lembrei, o Atlético... E eu fiz isso para te dar tempo. Boa, muito obrigado. Eu sabia que você ia me auxiliar. O Atlético não é contra a Caldense e contra o Tombense. Tem forçado o jogo por um lado só. E para mim, isso é não vou chamar de problema. Isso é uma consequência da mudança de sistema tático. O Atlético, nos últimos anos, jogava com pontas. Agora, com o Cudê, o Atlético joga com dois atacantes. Então, o time está sentindo ainda essa dificuldade de entendimento. O Atlético forçou demais por um lado só, pela esquerda. Você facilita o adversário. E no segundo tempo, quando ele coloca o Vargas, traz o Paulinho para a direita, alterna os ataques e aí rende muito mais. Contra a Caldense na estreia, foi a mesma coisa. Forçou o jogo muito por um lado só. Quando alternou, melhorou na partida. É início de temporada, isso é absolutamente normal e aos poucos o treinador vai ajustando. Tá certo, e daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o Atlético, vamos debater aí o início dos times no Mineiro, quem tá melhor nesse momento, quais são os times que estão se destacando, inclusive no interior, no nosso Rádio Esportes Debate. Agora eu quero falar para você o seguinte, vai construir, amigão. Olha só, saiba que a cada dia mais e mais pessoas estão usando monopainel Isoforte para construção de casas, galpões e demais construções, tá? O monopainel tem mais economia na sua obra, ele é mais forte que parede de tijolos, tem mais rapidez na hora de construir, além de deixar os ambientes mais frescos e com menos barulho. Veja o filme explicativo do monopainel acessando isoforte.com.br e ligue para o grupo Isoforte 3343-9000, 3343-9000. Nós vamos para o intervalo, é intervalo interativo. Nosso Paulo Azeredo vai registrar de onde você está nos ouvindo, participando através do chat da Itatiaia, e daqui a pouquinho vamos falar da vitória. Vamos falar da vitória do América ontem contra o Vila, estreia do Vila e a vitória do América. É um instante só. Fala, galera, pensando em vender ou trocar seu carro? Na Automaia Veículos é caixa. Quero te convidar para uma experiência incrível na venda do seu carro. Melhor proposta, pagamento imediato e muita segurança. Você ainda vai continuar rodando por aí? Vem pra Maia e faça o melhor negócio. Converse com um dos nossos mais de 5.000 clientes ou acesse automaiaveiculos.com.br. Aqui seu carro vale muito mais. 2520-4242 da Automaia. Caixa. Fala, galera, pensando em vender ou trocar seu carro? Na Automaia Veículos é caixa. Quero te convidar para uma experiência incrível na venda do seu carro. Melhor proposta, pagamento imediato e muita segurança. Você ainda vai continuar rodando por aí? Vem pra Maia e faça o melhor negócio. Converse com um dos nossos mais de 5.000 clientes ou acesse automaiaveiculos.com.br. Aqui seu carro vale muito mais. 2520-4242 da Automaia Caixa. Onde tem você, tem o trabalho da Assembleia Legislativa. Tem Assembleia na educação, para você chegar mais longe. Na segurança, para você seguir em paz. Na saúde, para você viver melhor. Porque quando a Assembleia fiscaliza, o dinheiro público é mais bem usado e faz a diferença na vida dos mineiros. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. Qualidade, variedade e preço baixo você encontra aqui no Superluna. Arroz branco tipo 1, Dona Xepa, pacote 5 quilos, R$19,98 cada. Leite condensado Piracanjuba TP, 395 gramas, exceto zero lactose, R$4,98 cada. Limpador multiuso Veja Fragrâncias, 10% de desconto, 500 ml, R$3,98 cada. Filé de peito de frango Pif Paf Bandeja 1 quilo, R$14,98 cada. Carne bovina músculo, R$24,98 quilo. Ofertas válidas de 26 de janeiro a 1º de fevereiro. Superluna, sempre o melhor para você. Nada, nove tintas, você tem mais cor. Com um centro de distribuição próprio, um super estoque, mais de 40 lojas para te atender melhor, a Planalto Tintas é a maior revendedora de tintas coral e acessórios para pintura de Minas Gerais. São mais de 2.000 cores para sua reforma ou construção. Nossa equipe é altamente treinada para te orientar desde a escolha até o resultado final. Mais de 30 anos com máxima qualidade, preço baixo, dedicação e muita experiência. Planalto Tintas, aqui você tem mais cores para pintar o mundo. Tempero de Minas, o reality de gastronomia 100% mineiro. Uma disputa emocionante com alunos do curso de gastronomia do Senac. Tem episódio novo toda segunda e quarta às 20 horas no canal do YouTube e redes sociais da Itatiaia. E você pode conferir os melhores momentos, conhecer os participantes, acompanhar as receitas vencedoras de cada episódio e até entrar na brincadeira, reproduzindo os pratos aí na sua casa e compartilhando com a gente. Tempero de Minas, uma realização do Senac em parceria com a Rádio Itatiaia e também e Mercado Central. Ano novo e você de Volkswagen novo na Recreio. Preparamos ofertas especiais para você. Confira: novo Polo a partir de 82.990, T-Cross Comfortline com taxa zero e bônus de 5.000 na troca do seu usado. E atenção nessa oferta imperdível: últimas unidades do Gol com parcelas a partir de 990. Recreio completa. Barão Homem de Melo 3535-3319-9000. No trânsito dê sentido à vida. 11:59, estamos de volta com o Rádio Esportes e abrindo espaço para o departamento de jornalismo da Itatiaia. Kátia Pereira está conosco com mais detalhes sobre o velório e sepultamento do José Lino Souza Barros. A Itatiaia de luto, todos nós de luto pelo falecimento desse ícone, dessa lenda do Rádio Mineiro. E a Kátia conosco aqui no Rádio Esportes com mais detalhes. Bom dia, Kátia. Bom dia para você, Emerson Romano. Bom dia a todos. O velório de José Lino Souza Barros começa às 3 horas no hall principal da Câmara Municipal de Belo Horizonte, na Avenida dos Andradas. Entre 3 e 3:30 será um velório reservado aos familiares apenas. A partir desse horário haverá abertura ao público. Depois do intervalo, o velório vai até aberto ao público de 3:30 até às 7 da noite, e amanhã entre 8 e 11 da manhã. O sepultamento está marcado para amanhã, às 11:30, no cemitério do Bonfim. A Câmara Municipal também decretou luto oficial de 3 dias. Obrigado, Kátia. E a nossa solidariedade à Ana, ao Marcelo, aos filhos do José Lino, à família do José Lino. José Lino que já está deixando saudade. Sinal eletrônico da Itatiaia marcou o meio-dia. Olha só, pergunta premiada tá rolando. Aliás, só lembrando o seguinte: daqui a pouquinho no Rádio Esportes a gente vai prestar uma homenagem ao José Lino. Para quem não sabe, José Lino foi narrador esportivo, não só da Itatiaia, foi também da TV Bandeirantes, e a gente vai trazer aqui uma homenagem que o Departamento de Esportes preparou com muito carinho para homenagear José Lino Souza Barros. Mas agora, eu quero que você participe da pergunta premiada, tá? E a pergunta premiada é a seguinte: qual o jogador que está atuando por uma equipe do interior nesse Campeonato Mineiro e jogou nos 3 times da capital? Qual é o jogador que está atuando por uma equipe no interior nesse Campeonato Mineiro e jogou nos 3 times da capital? Estamos sorteando um jantar com acompanhante do Farroupilha Grill, o melhor churrasco de BH. Peça pelo delivery 34414422. Para quem tá na live, tá vendo aí, ó, o vale de um rodízio no Farroupilha Grill. Participe apenas por mensagem de texto e só pelo WhatsApp da Itatiaia 996519657 com a resposta e seu nome completo. Já reparou que aos poucos Belo Horizonte está cada vez mais feliz? É, e a gente fica mais feliz se tem internet gratuita em vilas e favelas, 40 novos centros de saúde, muita obra importante pela cidade. E quem ajuda a fazer nossa cidade mais feliz é você, com o seu IPTU. Baixe sua guia só pelo pbh.gov.br/IPTU ou pelo PBH-APP, Prefeitura de Belo Horizonte. Meio-dia e 2, é, pelo Campeonato Mineiro. Ontem, o América jogou contra o Vila Nova. Foi a estreia do Leão do Bonfim no Campeonato Mineiro. E o América conseguiu sua segunda vitória seguida, derrotando o Vila por 2-1 no Independência. A noite foi do atacante Aloísio Boi Bandido, autor dos dois gols americanos. No primeiro, usou uma cavadinha para superar o goleiro Thiago Braga. Já no segundo, cobrou pênalti com perfeição. Na comemoração, o Aloísio homenageou o Ale Oliveira com o símbolo do Azayan. Aquele que ele faz assim, parecendo o Usain Bolt, marca registrada do nosso comentarista. Você está vendo aí os lances e os gols neste momento para quem está no YouTube. Aos 21 minutos, o Vila descontou com meia Dodô. Vamos à emoção do gol, do segundo gol do América, na voz do garoto que marcou. Vamos lá, vamos pra cobrança. 15 minutos, é o segundo tempo. Expectativa na Independência. Vai pra bola, Lobinho. Atenção, ele no olho, pé na bola, bateu! Marcou, marcou, marcou, marcou, marcou, marcou! Gol! É o segundo do Coelhão, avacoelhando no Campeonato Mineiro 2023. É o ano do Coelho. Vamos por mais, América. É o segundo aqui na etapa 2 para o América, 0 para o Vila. Aloísio agora cobrando o pênalti aos 15. Adilson. Uma convicção tremenda do Aloísio. Ele sofreu o pênalti. Ele estava na jogada com o Renan. Ele pegou a bola, colocou debaixo do braço, enquanto o Fazecas observava o VAR, convicto, colocou a marca, a bola na marca da Cal. Pé direito, canto direito baixo do goleiro Thiago, e saiu para o abraço. Aloísio faz Coelho 2-0. Meio-dia e 4, o segundo gol do América marcado pelo Aloísio. Aliás, ele avaliou, está conosco, avaliou o jogo e ressaltou sua confiança em um novo ano com a camisa do Coelhão. A gente deu um pouquinho de mole no final, acho que o jogo estava bem controlado e acabamos tomando o gol, mas faz parte também. Importante a vitória, acho que temos que melhorar, mas a gente está no caminho certo. O grupo é bom, como eu sempre falo, o grupo tem uma cara muito legal de pessoas humildes, de pessoas trabalhadoras, e eu acho que a gente está no caminho certo. Ano importante para você, começando com o pé direito, bem fisicamente, marcando e também lutando muito. Você acredita que o 2023, o que você pode falar sobre o Aloísio? Cara, o ano passado eu cheguei já, acho que cinco meses atrás do resto do pessoal, porque eles começaram, tiveram uma pré-temporada. O ano passado eu não joguei o Mineiro, porque eu tava não tinha decidido o que eu ia fazer da minha vida ainda, se eu ia jogar mais alguns anos, se eu ia parar, se eu ia que eu ia fazer. Eu tava voltando da China, tava esperando também, mas agora eu tive a oportunidade de trabalhar do começo, desde o começo com os meninos. Então acho que é importante fazer pré-temporada, tá com eles do início, isso é importante. Aí o Aloísio, então, que o Aloísio já tá deixando a marca dele ali, daqui a pouquinho eu quero saber dos nossos comentaristas. Agora, o técnico Wagner Mancini, valorizando a segunda vitória consecutiva do Coelhão. A gente viu o América jogando até mais ou menos o minuto 30 do primeiro tempo muito bem, com um volume de jogo muito forte, fazendo tudo aquilo que normalmente a gente pede à equipe que seja feito. Aí a gente deu uma diminuída e passou a errar alguns lances, errar alguns passes, e o Vila acabou, de certa forma, melhorando no jogo. Aí veio o intervalo, a gente voltou pro segundo tempo, fizemos o segundo gol, e quando a equipe tinha a possibilidade de realmente decretar uma vitória boa, acabou errando num lance de saída de bola, tomou o 2-1, e aí o jogo ficou bem mais difícil. O Vila melhorou na partida, até com as substituições, que foram para que deixasse a equipe do Vila Nova um pouco mais veloz, então dificultou um pouquinho pra gente. E aí foi um jogo de competitividade, né? Que em nenhum momento ou em nenhum jogo a gente vai ter uma superioridade de 90 minutos de nenhuma equipe. Então, quando a gente for atacado ou tiver uma pressão do adversário, que a gente saiba se comportar. O Vila Nova, que foi nosso adversário, ainda não tinha jogado na competição, então nós tínhamos poucas informações. Acho que o mais importante foi que a equipe conseguiu chegar a 6 pontos. Tá aí então o técnico Wagner Mancini. A gente falava aqui, enquanto rodava o gol, sobre a questão do Aloísio Boi Bandido, né, Edu? A importância do Aloísio estar bem. O ano passado ainda teve aquele negócio de readaptação do futebol brasileiro. O Aloísio está fininho, mais participativo, e qualidade ele mostrou que tem, né? O Aloísio é bom jogador, né? Eu acho que eu sempre falo dessa questão de adaptação, de readaptação. A gente precisa dar tempo ao atleta, né? Principalmente adaptação. Quando o jogador não é brasileiro, vem de fora para atuar no nosso futebol, que não é o caso do Aloísio, ele é brasileiro. Precisou de uma readaptação, readaptação também de grupo, enfim. E tecnicamente ele é muito. Ele é chinês agora, né? É chinês também, né? Tecnicamente. Também não, ele é só chinês. Também, ele continua sendo brasileiro. No seu coração continua brasileiro, é um boi brasileiro. Tecnicamente ele é muito bom, né? Acho que quem ganha é o América, e ele cuidando da parte física dele principalmente, né? Agora eu queria destacar, o Romano, a entrega do time do Vila Nova, tá? Um time que tecnicamente é bem inferior ao América, mas como dificultou o jogo, porque eu acho que se superou na entrega física, dificultou e valorizou demais essa vitória do América. Me chamou muito a atenção essa questão no Vila Nova. Uma estreia, o Vila vendeu caro, o Léo, a derrota pro Coelho. É legal ver o Vila Nova, né, Romano, ressurgindo para valer, né? O Vila montando bom time, como o Du disse, ainda não tá num patamar de peitar, né, os grandes aqui da capital. Mas virando SAF aumenta a capacidade de investimento. A gente sabe que o povo de Nova Lima tem um carinho muito grande pelo time. Jogar na Sapão do Bonfim nunca foi fácil. Não é legal ver o Vila melhorando. E como é legal ver melhorando um cara com a idade do Juninho. É impressionante, cara. É igual o Vinho, né? O Juninho, impressionante, cara. O Juninho, 2 rodadas no Campeonato Mineiro, já fez gol, já deu assistência e nem é muito a dele, né? Porque assim, o Juninho, eu imagino o Wagner Mancini treinando o Juninho. Juninho, você vem aqui, você fica do lado do Alê em determinado momento. Ô Juninho, essa aqui você fica um pouco à frente. Aí quando ele olha, o Juninho tá fazendo gol lá na frente. Mas aí você fala, ô Juninho, você foi lá, mas lá atrás estourou. Não, ele corre também de volta, cara. É impressionante. Que jogador especial tem o América, que é o Juninho? Se o João Vitor Xavier estivesse aqui, ele diria que o Juninho é box to box. É duro, hein? É o famoso corre muito. É o famoso, tá em todo lugar. É o famoso Itatiaia, o tempo todo, né? O tempo todo. O Juninho é. E aliás, o passe do gol, da cavadinha, foi. Não, né? Sensacional, cara. Ele já domina e já mete pro Luizio entrando na área. Juninho, brincadeira. E o Adilson me contou aqui que Juninho vai estar por aqui, né? Então conta essa história, Adilson. Boa tarde. Boa tarde, Romano. Boa tarde para quem está acompanhando o Rádio Esportes hoje, né? Nessa segunda-feira, o América é 100% de aproveitamento, é o melhor time dos 12 do Campeonato Mineiro. E é a segunda assistência do Juninho, né? Ele deu assistência pro Benítez no gol do Benítez. Verdade. Em Pouso Alegre. Maravilhosa. E agora dá uma assistência pro Aloísio, né? Agora não, ontem, né? Nos 2-0. Daqui a pouco vou deixar uma pergunta e aí vocês vão pensando aí para poder dar essa resposta sobre o Juninho. O Juninho que vai estar amanhã aqui na Itatiaia, então o torcedor do América fica aí ligado que o Juninho amanhã vai estar à noite aqui na Itatiaia. Ô Romano, hoje folga para os jogadores do América, o retorno aos trabalhos vai acontecer na tarde de amanhã no CT Lana Drummond, e aí o técnico Wagner Mancini, ele começa a preparar a equipe pro jogo de sábado, o clássico contra a equipe do Cruzeiro, às 16h30 no Mané Garrincha. Ontem Cavicchioli não participou da partida, um incômodo no joelho direito, e aí nas palavras do Wagner Mancini, preservado para a partida de ontem, vai estar de volta contra o Cruzeiro. E o Benítez, durante a semana, teve um cansaço muscular, também aí foi preservado na partida contra o Vila Nova. Então o América, de bem com a vida, vai ter uma semana inteira para poder trabalhar para jogar bem contra a equipe do Cruzeiro no próximo sábado lá no Mané Garrincha. Eu quero saber o seguinte, Juninho vem amanhã à noite, bastidores? Bastidores. Tá. Entendeu? Faltou só essa informação. Não, se quiser chegar mais cedo, participar da turma bate-bola também, tá convidado. Se quiser ficar até mais tarde, emendar com a pizza final. É, também. Se quiser chegar no Rádio Sport também, vale. Vou deixar uma pergunta pra vocês aí, que o Juninho seria hoje o melhor oito, o segundo melhor volante do futebol brasileiro, pelo que vem apresentando? Essa pergunta vai vir amanhã no Rádio Sport, a gente vai fazer até uma enquete amanhã no Rádio Sport sobre essa pergunta. Essa pergunta fica no ar. No dia que ele vem na rádio, a gente vai fazer essa pergunta. Olha só, segunda rodada do Mineiro, teve mais jogos, tá? O empate 2x2 entre Caldense e Democrata de Governador Valadares em Poços de Caldas, outro empate, né? 0x0 entre Democrata de Sete Lagoas e Pouso Alegre, este jogo em Sete Lagoas, lembrando que, mais uma vez, o jogo do Ipatinga não aconteceu, assim como na primeira rodada, está sob júdice, inclusive amanhã vamos ter uma sessão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva a partir das 11 da manhã no Rio de Janeiro para poder definir toda esta situação. Nós vamos para o intervalo e na volta é o Cruzeiro, tá? Cruzeiro vai se preparar aí pro clássico contra o América, esse jogo em Brasília. O Emerson Pancieri vai chegar com todos os detalhes. Mas antes, eu tenho um recado para você que é de construtora, empreiteira e que faz obras em geral. Caixa de gordura, caixa de passagem, caixa elétrica é com pré-moldado Sampaio. O suporte no atendimento é nota 10. Pré-moldado Sampaio tem pontualidade na entrega e orçamento rápido. Veja todos os produtos no site pré-moldado sampaio.com.br e ligue 3593-8841 3593-8841. Você que quer conforto para os seus pés, hein? Calçados feitos para aqueles que buscam bem-estar em todos os momentos. Estou falando da Dumper Calçados. É uma fábrica legitimamente mineira que está conquistando o Brasil. Você encontra os produtos Dumper Calçados nos principais supermercados de Minas Gerais. Então já sabe, chinelos de qualidade com muito conforto e estilo, Dumper Calçados. Bem-estar em todos os momentos. Toda hora, Super Som, mania de vender barato. Leite semil integral ou semidesnatado, 1 litro, 4,29. Macarrão Santa Maria, espaguete, ovos, 500 gramas, 3,99. Sorvete Gelac, 2 litros, 18,99. Cerveja Heineken 600 ml, Onway, 9,29. Refrigerante Antártica, 2 litros, 5,99. Esponja de aço, Assolan, 46 gramas, 1,25. Super Som, mania de vender barato. Ei, você tem problema dentário? É você mesmo. Fica inseguro na hora de sorrir? Se você sofre com esses problemas, isso pode acabar. A Simples Implantes resolve e com condições que cabem no seu bolso. E por que na Simples é diferente? Porque ela não deixa você ficar sem tratamento. A consulta inicial é de graça. É hora de cuidar de você. Simples Implantes, Betim, Santa Efigênia, Padre Eustáquio e Planalto. Ligue 4501-1040. 4501-1040. E você que quer conforto para os seus pés, hein? Calçados feitos para aqueles que buscam bem-estar em todos os momentos. Estou falando da Dumper Calçados. É uma fábrica legitimamente mineira que está conquistando o Brasil. Você encontra os produtos Dumper Calçados nos principais supermercados de Minas Gerais. Então já sabe, chinelos de qualidade com muito conforto e estilo, Dumper Calçados. Bem-estar em todos os momentos. É com imenso orgulho que nós, da Gerdau, somos mais uma vez patrocinadores do Campeonato Mineiro de Futebol. Uma parceria que reforça a história que estamos construindo em Minas Gerais há quase 40 anos. Na Gerdau, acreditamos que apoiar uma competição que mexe com a paixão de mineiros e mineiras contribui para fortalecer ainda mais o esporte em Minas, abrindo espaço para equipes de todo o estado mostrarem a sua força. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Meio-dia 16, estamos de volta com Rádio Esportes pela Itatiaia. Você que estava no chat do YouTube, viu aqui a homenagem ao nosso Juscelino Souza Barros, que nos deixou hoje, e daqui a pouquinho a gente vai trazer uma homenagem muito bonita ao Juscelino Souza Barros, que foi narrador esportivo, na rua aqui na Itatiaia, na rua também em TVs em Belo Horizonte, e a gente vai acompanhar tudo isso. Mas agora, eu quero saber de você é a resposta da pergunta premiada, amigão. Qual é o jogador que está atuando por uma equipe do interior nesse Campeonato Mineiro e já jogou nos três times da capital? Preste atenção. Qual é o jogador que está atuando por equipe no interior nesse Campeonato Mineiro e já jogou nos três times da capital? Vamos sortear um jantar com acompanhante no Farroupilha Grill, o melhor churrasco de BH na Pampulha. Tá vendo aí quem tá na live? O Vale Rodízio, aquela carne especial gostosa demais. Peça pelo delivery 34414422 Farroupilha Grill. Participe apenas pelo WhatsApp da Itatiaia 996519657 com a resposta e o seu nome completo. Agora tem um recado para você, meu amigo. Todo mundo sabe que a tecnologia hoje está dominando tudo, né? Por exemplo, futebol, tem o VAR, é o quê? Tecnologia. Tem a linha do impedimento, a bola na Copa do Mundo com o chip, tudo cada vez mais tech. Então a minha dica é o seguinte: ensino médio técnico em tecnologia do Colégio Cotemig, que é uma referência Google, hein? Vem pra geração tech no Colégio Cotemig, mas fique ligado, pois as vagas já estão no fim e as aulas começam quarta-feira, dia 1º de fevereiro, hein? Ligue 3213-8666. Vou repetir, 3213-8666 ou acesse cotemig.com.br. Dia e 18, Emerson Pancieri já tá aqui, cheio de informações pra nação azul celeste, pro ouvinte da Itatiaia. Boa tarde, Xará. Boa tarde, Romano, um abraço pra você, pra quem nos acompanha no Rádio Esportes e pra falar do Cruzeiro em nome de Betfair. Com Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. A Betfair, patrocinadora também, master do Cruzeirão pra esta temporada e pra temporada que vem. Ô, Romano, o Cruzeiro voltou aos trabalhos hoje na Toca da Raposa, na preparação para esse